É, meu amigo, tá começando a edição do Estádio 97 da Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde. Opa. Ah, boa tarde. Aí, eu tomei um susto agora, velho. É, meu amigo. Não, porque ela morreu e eu vi ela ressuscitar agora aqui no estúdio. Hoje estamos recebendo Cássia Eller, velho. Tá igualzinho, ó. Olha lá. Não, eu levei um susto porque eu vi você vindo aqui trabalhar, velho. Não tá igualzinho? Também levei um susto porque eu vi você aqui dentro. Ah, eu tive um evento no Rio de Janeiro. Eu tô sempre aqui, marcando, Tem que ganhar marcando. Dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Dá uma olhada, não tá a cara da Cássia Eller? Coitada da Cássia Eller. Que isso? Como assim, coitada? A Cássia Eller tinha pescoço, que você quer dizer pelo com menos. Isso? Você toma uns pileques? Que isso, porra. Ô, seu Bento! Já vi que ele tá mal-humorado hoje de novo. Beleza, aí, rapaziada do... Você perdeu é ontem o novo aí, patrocinador, né? Do programa, Benjamin. Qual que é o novo patrocinador? Alguma limonada. Torcicolor. Torcicolor. Tô com Torcicolor. Ah, normal, gente. Não, o novo patrocinador que o Mota... Vocês já começam pegando no pé do Mota, hein? Não, mas isso tem que ser lembrado. Ah, foi ótimo. Porra, mano. Começou o programa agora, velho. Né? Outro com um mês sem vir, aparece a primeira coisa que ele fala é de mim. Não, um mês não. Segunda e terça. Sexta não teve programa, que vocês estavam no navio. Sexta não teve, é. Não adianta se apelar. Eu tava aqui, eu fui sozinho aí, da hora. Bento News, da hora. Fala, Lê. Bento FM. Tudo bem com o senhor? Desculpa, Bento. Não, fica à vontade, Lê. É que eu me preparei pro programa hoje. Você veio de taxista hoje, Lê? Sim. Você não conseguiu parar aí. Você vai hoje, cara. É porque eu... Você tá parecendo um taxista. Muito obrigado. Com seu crinho e tal. Antônio Alves, o taxista. O taxista, tá bom. O táxi do Gugu. É. Uma permutinha, né? Então tem que dar uma permutinha, permutinha. É. Que eu houve? Me preparo para ir pro programa. Sim, com certeza. Diferentemente do Mota. Ah. E como a gente está vivendo a data FIFA, ou seja, só jogos oficiais, não vale bagaço. Certo. Nessa semana, eu trouxe alguns resultados das eliminatórias. Ah, tem eliminatórias? Ah, para a Copa do Mundo da Rússia. Então vamos, como diria naquele no rádio AM há muito tempo, vamos ao giro dos jogos. Por exemplo. Ó. Madagascar 3, Era do Gelo 1, gol dele, Cid, ou PVC. Kuwait 4, Guaraná Antártica 3 e 50 latinhas. Singapura 2, Coab 3, Samoa 4, Havaianas 2. Tonga 4, Nabilonga do Cabulete 3, Paquistão 4, Paquita do Faustão 3. Ilha Cook 4, Bono Chocolate 3, Hong Kong 2, King Kong 4. Bermuda 3, Sunga 2, Dedinhos 2. Guatemala 4, Guatê Pochetes também 4. E o Singapura? Eu não vi. Singapura 4, Coab 2, gol dele, Netinho. Sensacional, parabéns. Dando uma paulada. Boa. Sensacional. É isso aí, seu Bento. Obrigado, viu? Vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vamos aí. Viu, Benji? De louco. Tá derrubado de louco. Foi demais. Vai dar jogo, hein? É o agente do Marlon Valente. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Isso aí, quem é que canta isso aí mesmo? Daniel. Daniel. Mas olha, Marlon mesmo vai rolar, hein? Isso aí é Bruno Marrone. Bruno Marrone. Não, Bruno Marrone com Daniel. Isso. Isso é louco. Tem a gravação deles aí que eu descobri. Vai vir o Clayton mesmo. É. E vai o Marlone, mas é empréstimo, né? É empréstimo. Sim, até o final do ano, né? Até o final do ano, os dois vão fazer esse troca-troca aí. É. E tá bom. Só tá isso, bom, né? Tá, quem se deu bem foi o Atlético. Por quê? O Corinthians está trazendo mais um jogador que vem aí para não fazer nada. O Clayton no Atlético também não fez nada. O Marlon, na minha opinião, é um bom jogador, merecia ter uma chance a mais. Eu acho que você pode esperar muito mais do Marlon do que do Clayton. É mais um que vem aí. Aí daqui um mês nós não vamos lembrar. Falar, cadê o Clayton, hein? Ah, tá aí, ó. Ah, mas ô Benjamin, o Marlone, por mais que eu entenda que auge por auge, o Marlone até agora do que mostrou é mais jogador do que o Clayton, ou Clayton, como falavam em Santa Catarina na época que ele jogava no Figueirense, mas o Marlone não tá rendendo, mano. O Marlone, nas oportunidades que ele teve de jogar esse ano, diferente do ano passado, ele decepcionou. O Marlone, ano passado, sim, ele era um cara aí mais combativo, ele era um cara que dava mais sangue, ele era um cara que acertava mais jogadas, arriscava mais, estava mais confiante, diferente desse ano. O Marlone, esse ano, não foi o jogador que mereceu a titularidade do ano passado, não. Então, o Corinthians, ele tá trocando um jogador, tudo bem, que pode ter um certo potencial, mas que no clube não tá rendendo mais. Então, eu não vejo com maus olhos essa troca, não. Que venha aí esse Clayton aí, ou Clayton, e que brigue aí pela titularidade dele no Corinthians. Eu não vejo com maus olhos, mas também não vejo com bons olhos. É, mas é o que tem, velho. Ó, pode falar, não quer mais jogador, tudo bem. Mas não traz jogador que também não vai jogar, entendeu? Olha, o Corinthians quer trocar o Giovanni Augusto com o Inter. Não, mas precisa ter elenco, Benji. Pra trazer esses caras que o Inter quer, não precisa, ó, empresta. Mas o problema é que precisa ter os caras pra rechear elenco. Bem, mas vai buscar outras coisas. Não adianta ter jogador pra compor elenco, que se precisar jogar, ele só compõe, ele não joga. Inclusive aí nessa troca que o Benji já disse aí também envolvendo o Inter aí, que o Inter tem interesse no Giovanni Augusto. O Corinthians ele pediu aí o Valdívia e pediu o Nico Lopes. Dois jogadores que são titulares aí do Inter. Não, o Corinthians pediu um ou outro. O Inter não quis liberar, óbvio, porque os dois jogadores são titulares da equipe. Aí o Inter acabou abrindo o leque aí pra jogadores ali, como o Hernando, que tá no banco, o Eduardo Sacha, que tá machucado, inclusive o próprio Seiras, que é aquele meia lá que disseram que ele poderia substituir o D'Alessandro e até agora não mostrou porque veio. Desses jogadores todos aí, os que são viáveis à vinda, eu acho que o menos pior nessa troca aí seria o Seiras. Porque o Giovanni Augusto, com aquela nhaca que ele tem, velho, parece que ele saiu de uma feijoada e entrou no campo, entrou pra jogar bola. Não dá, mano, pra confiar no cara. Não dá. Marquinhos Gabriel, não dá pra confiar no cara. Guilherme, não dá pra confiar no cara. Guilherme também tá de saída, mano. Tá. Inclusive, o Corinthians ofereceu o Guilherme pro Curitiba aí pra amortizar a dívida que o Corinthians tem com o Casinho de 1.200.000. E parece que o Guilherme não quis ir. Mas você tem informação, Beijo? A minha informação é outra aqui. Para o Guilherme não chegou proposta alguma. Não pingou nada? Não apareceu. Então. Oficialmente ali, ó. Tá porque aqui, o Corinthians estava querendo envolver aí o Guilherme nessa transação com o Curitiba. Acho difícil ele ir pro Curitiba. Então, a informação que eu li, para falar a verdade, não recebi informação, eu li essa notícia, falando que o Guilherme tinha se recusado porque ele estava estabilizado aqui em São Paulo. Tem alguma coisa tocando aí. É. Cuidado aí, né? O celular, né? Que ele que o Guilherme estava estabilizado em São Paulo e que ele preferia ficar no Corinthians para brigar ainda por uma posição no time. É mais confortável pra ele. É mais confortável permanecer ali no banco. Mas eu vejo com bons olhos a diretoria do Corinthians aí começar a escantear esses caras aí. Porque, imagine só, todo mundo sabe que ambiente de futebol, todo mundo quer jogar. E principalmente quando você pega esses jogadores aí que já tem um certo nome, esses caras que são renomados, esses caras que ganham bem, e vem a molecada tendo chances e eles não, a primeira coisa que os caras fazem é conturbar o ambiente e tentar derrubar o treinador. Isso daí é fato. Você acha lá, esses caras não jogavam ano passado. Por exemplo, o Christian mesmo. O Christian, ele não jogava ano passado. Na mão do Tite, não jogou. Ele passou a jogar quando chegou o Osvaldo. Ele passou a jogar quando chegou o Cristóvão. Por quê? São caras que não queriam bater de frente com o maluco. Ver que é cara que tem nome, etc. Pois pode jogar. Pois pode jogar, não rolou. Então hoje, o Carille, quanto menos caras ele tiver assim no banco, é melhor pra ele, velho. É melhor pra ele. Vale muito mais a pena você ter dentro do teu time jogadores que não tenham tanto nome, que não tenham tanta expressão, mas que queiram matar um leão por dia pra estar em campo, do que ter um monte de jogador aí que quer jogar com o nome com a barriga cheia. Então eles que vão pro inferno. Boa. Tá certo, Corinthians? Tem que faxinar o elenco mesmo. Certo. Agora, com relação aí ao jogo de amanhã... Se não quer... Fica boa, né? Vaza. Mas não adianta você tirar e trazer outros que vão fazer a mesma coisa. Não, mas Benja, por exemplo, chega aí um moleque nesse Clayton aí... Né? É um moleque que vai querer brigar, velho. Ah, vai brigar nada. Você chegou no Atlético, não brigou? Então, mas no Atlético ele não teve tanta chance, Benja, porque a concorrência lá é muito maior. Esse jogador, o Corinthians já quis trazer em uma outra oportunidade. Ele fez bem de não ter trazido. Quando entrou, nunca jogou. Ah, mas vamos ver, vamos aguardar. Aí vai no Inter lá, quer pegar um monte de coisa. O Inter caiu. Vai pegar... Mas não é porque caiu que não tem jogador bom. O Danilo Fernandes pra você é ruim? Não, não preciso goleiro. Ué, mas o Valdívia é ruim? Vem cá. O Valdívia... Vem cá, seu pernilongo. Valdívia. Pera só, meu. Vale pra promoção do carro essa daí? O Valdívia do Inter. O Valdívia do. Ah, não. O Valdívia do Inter. Vocês acham craque? Alguém falou craque aqui? Eu acho bom jogador. Vocês ouviram palavra craque aqui? Alguém falou craque aí? Gente, caiu. Esse time do Inter, cheio de jogador bom, caiu pra Série B. Aí vai trazer um monte de encostado aqui. Quer mandar uns, vai trazer outros, vai dar na mesa. O Marcos caiu com o Palmeiras, você lembra disso? É um cara de... É bom, hein? O Fernando Praz caiu com o Palmeiras, você lembra disso? Quando eu cito o caso, você fala assim, não vem querer fazer da regra exceção. Aí quando você pode. Não, mas você tem que pontuar os jogadores, que mesmo que tenham caído, que são bons jogadores. Eu hoje desse time do Inter... Eu queria o Valdívia no Corinthians, fácil. Tudo bem, se vier... É jogador, velho. Puta jogador, não acho. Normal. Normal. Normalzinho. Um elenco arrumado. De todos os ex do Inter, de todos os ex do Inter, ainda é o que eu preferiria. Lógico. Mas também se não vier... Oh, e agora? Perdeu o Valdívia. Um monte de jogador comum. É, só com relação ainda ao jogo do Corinthians amanhã. Fala, quantos partidos você viu o Cleiton jogar bem no Atlético Mineiro? Não, ele não fez boas partidas. Nada. Só entrava também aos 30 do segundo tempo. Quando entrava. Quem que é melhor? Marlone ou Valdívia? Quem que é melhor? Eu prefiro o Marlone. Mas só com relação ao jogo do Corinthians amanhã. O Corinthians pega o Red Bull, 5 da tarde, o jogo matinê. E já que é matinê, na arena. Já que é matinê, Benja, inúmeras crianças jogarão. Crianças, modo de falar, um monte de marmanjo lá barbado. Olha que quinta-feira espetacular amanhã na cidade de São Paulo. Das 3 às 5 na Javari tem Juventus e Portuguesa. Das 5 às 7 na Arena tem Corinthians e Red Bull. É isso aí. Amanhã é um dia que tinha que ser feriado em São Paulo. Eu também acho. Pode ser. As pessoas poderem curtir o futebol. Mas amanhã, ô Bento, o Corinthians ele pode ter 7 meninos da base aí. Meninos é mal de falar, né? Boa. Mas, ó, você pega aí, ali, ó. Sim. O Kaique. Kaique. O Cássio pode dar uma vaga pra ele brincar um pouquinho ali também, porque o Cássio tá jogando tudo, né? Aí Léo Príncipe vai lá com o Pablo, Pedro Henrique e o Guilherme Arana. Aí teremos ali no... fazendo a volância, como o Ale diz aí. Boa. O Gabriel. Olá. Aí você tem lá Pedrinho, Maicon, Rodriguinho e Léo Jabá. E lá na frente, o Ju. É isso aí. Já esse deu, é já, né? Já. Então chupa, sua véia. Não fala assim. Então tá bom, seu Bento. Pera aí. Vamos ao Parmeira. A nós. Olha aí, o maior do Brasil, lá, é ou não é? Daqui a pouquinho, às 20h30, lá no, na Arena. É, bom público, hein? Bom público, é? Ah, hoje vai ter... Bate umas 30 lá, será, vó? Ai, olha quanta gente. Olha, mas vamos lá. Hoje um time um pouco diferente, mas já tá escalado desde ontem. Vamos só repassar aqui a escalação do Parmeira. Certo. São Fernando Prazo, o Fabiano, Antônio Carlos, Edu Dracena e Egídio. Felipe Melo, Tietê, Rafael Veiga, aí vem Michel Bastos, William e Roger Guedes. William! É isso aí? Tá na pedra aí? Agora, ali. Seu Bento, dá uma olhada, hein? Que diferença! Eu recebi aqui um parceiro meu, Ative Gamers, ó. Quem? Olha a diferença! Esse time é reserva, porque esse time é reserva. Sim. Exclamação, no momento que chega uma quase mágica. Quase reserva, né? Uma mágica na rádio. Vamos lá. O Palmeiras que perdeu de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 2 em 2003, né? Olha a escalação do Palmeiras. Nossa, time horrível. Eu tenho aqui. Qual que era ruim, hein? O goleiro é o Fernando Praz. Tadinho. Goleiro, é 2013. Mas só tinha goleiro, Palmeiras. Ele era o Fernando Praz. Lateral esquerdo, Juninho Pé de Burro. O Juninho, ave Maria, hein? Juninho, já viu o burro chutando bola? Ele tava lá naquele time do... Não tava no Figueirense? É. Depois não sei pra onde foi, né? Zagueiros, aí eu não lembro. Marcos Vinícius, esse era da base. Marcos Vinícius? E o outro era André Luiz, que eu não sei quem é esse André Luiz. Você lembra? Ele saiu de fora, hein? Fora, não lembro. Meio do inferno, não. Só se for. Para, era tão ruim. Quando o cara é ruim, é ruim. Ruim. É tão ruim. Ruim, ruim. É com vários R's. Quando o cara é tão ruim, você não lembra dos caras, velho. Lateral direito, o presente do Corinthians é o Dinho. Nossa. Meu Deus, que time horrível. Aí no meio de campo, o craque, e não é piada, hein? Era o Márcio Araújo, era o melhor. Porque, olha, tá no Flamengo hoje. Márcio Araújo. E não joga mal, não. Léo Gago. Não, você é louco. Ah, ele mal, é mal no Flamengo? Zoado. Peraí. É o cara segurador de piano. Torcida do Flamengo não pode ver o cara, velho. Mano, peraí. Tanto é que é banco hoje. Perto desse... Mas é ruim com vários erros ou poucos erros? Domênico, perto desse meio-campo ele era craque. Márcio Araújo, Léo Gago. Léo Gago. Charles, patada atômica. Charles. Wesley, meu Deus, obrigado, meu São Paulo. Deus. Obrigado, Aidar, São Paulo, eu te amo. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Leandro Moicano. Nó, o Leandrinho, aquele que... Nó. E o maior centroavante da história do Palmeiras. Não. Caio Mancha. Nossa, que Mancha tá onde hoje? Deve tá jogando time. Deve ter alguma roupa. Acho que não, no ABC. Ele é o Caio Mancha. Esses times aí. Domênico. Esse time mereceu, Guilherme. Não é que foi um acaso. Esse time aí se jogasse de novo. Demais, acho. Era 8-2. Jesus amado. Esse time é pior que o Corinthians atual. Ora, é muito era ruim. Muito ruim. Muito ruim muito mesmo, ruim, é verdade. Você tem ruim. Toda a razão. Ruim. É isso aí, seu Bento. É hoje, né? É 8h30? É 8h30. 8h30, né? 8h30. Tá bom. É isso, né? Sim. Então tá bom. Antes da gente partir para as outras agremiações, quero dizer aos senhores o seguinte. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui os esposos aqui? Tá aqui? Então, ó, beijinha, vamos fazer o seguinte. Começa você aí, por favor, falando. Deixa eu colocar uma trilhosa aqui. Fale de. Você quer falar de extra? Vamos falar de extra então. Olha, no extra, a Páscoa é tamanho família e economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa, mano. Bolos. Bolos. Bolos de Páscoa. Bolos. Chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão extra. E aproveite essa oferta maluca que o Extra preparou para você. Mas é só hoje, hein? Chocolate Hershey's Kisses, 200 gramas de R$ 21,94 por apenas R$ 12,90. Você não pode perder. Lembrando o Mota, que está chegando Páscoa. E ele sempre lembra dos meus filhos na Páscoa. O dia ele deu, rapaz, um chocolate pros meus filhos. Nossa, os moleques piraram, então eles estão esperando de novo. Economia, tamanho, família, é pra lotar o carrinho. Você merece extra economia. Ah, sabe o que eu lembrei? Ah. Oh. O que você lembrou? Astuta e perspicaz produção me lembrou. Semana passada. Gostei do astuta. Semana passada. Você não ouviu essa palavra? Pá, não erra. Ah. Eu falei que não ia mais dirigir a palavra a ele, porque ele... Mas você falou um dia. Não. Ele errou. Então eu esqueci. Não falarei uma palavra. Pô, de novo? De novo? E aí você... Aí mas de novo? A primeira coisa que você falou foi de então, mim. Mas eu esqueci. Mas não, mas não faça isso. Fala a verdade. Às 7h59, você vai falar pra mim, caramba, não sabia nem que o Mota tava no programa. Agora, mas você não tava aqui ontem, eu fiz programa normalmente. E ninguém falou nada. Não, imagina. Não teve repercussão não, sua, não, comentário, nada. Seu estádio não. 97 na Energia 97, em nome também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estádio 97. São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vem, tricolor. Hoje, lá no estádio Santa Cruz. Lá em Ribeirão Preto, Botafogo. Um time misto. É, misto, eu não sei se é essa escalação aqui, Maltinho. Vamos lá, fala você aí, acompanha aqui. Certeza que é o Renan Ribeiro vai pro gol. Certeza, vai pegar tudo, moleque. Aí vem o Bruno. Bruno. Aí vem o Breno. Breno. Lugano. Aí vem o Lugano e Júnior Tavares. Perfeito. Aí, Jusilei. Sim. Thiago ou Mendes. Ou Araruna. É, Thiago Mendes. Ui, quase, hein, Maltinho. E João Schmidt. Sim. Lucas Fernandes. Ou Shailon. Ué. Luiz Araújo e o Giba. Giba Gilberto. Gol. Giba Gol. O som do time, Bambi, gostou? Ô, cuida do seu que tá caindo lá, o Pudim. Tá rolando lá o Bambi. Pudim, sai do bar e vai cuidar do time. Bambi, vai cair. Madeirada lá. Sai do bar. Sai das baladinhas, oh, Pudim. É, tá, vai cair. Eu quero ver o teu presidente lá cair. Ela falou com o Mazaleu. Se der uma madeirada, será que o pescoço volta? Oh, a madeirada ali, ó. É, começa por baixo, então, aqui, ó. Tem que ser, tem que ser a madeirada, tem que ser do Rincón. A madeirada do Rincón tá lá pra grande, né? Fala, Matheus. Ó, o São Paulo aí que dizem aí que o São Paulo fez uma proposta aí pelo Everton Ribeiro. 3 anos de contrato. 500 mil por mês. E o. E a... Ele tá pegando o lateral esquerdo do Cruzeiro. Qual é o nome dele? É. Edmar. Edmar. Neymar, não é Neymar ou Edmar? Neymar, mano. Tem isso, Neymar. Ele vai vir jogar Neymar, na lateral direita. Vai sair do Barcelona. Falou, quero jogar na lateral do São Paulo. Nossa, que engraçado. Lateral esquerdo do Cruzeiro. É, veio pra compor o elenco. Everton Ribeiro. Veio pra compor o elenco. Mas fala aí do Everton Ribeiro. Oferecimento de torcida. Eu não polo. Sei, velho. Dizem que sim. Você sabe alguma coisa, mano? Será que vem? Fala aí, Benja. Ah, bom. Eu acho que... Fala aí, Benja, do Everton Ribeiro. Seu Bento, olha, hoje de manhã eu bati um longo papo com ele. O Everton Ribeiro é parceiro. Everton Ribeiro é parceiro. Via Whats. Viu, seu Bento? Ele é parceiro. Tá no grupo dele. Ele é parceiro. Diferente de outras pessoas, ele é parceiro. É lógico. Viu, seu Bento? O que eu falei com ele é o seguinte. Porque tinha uma notícia que ele estava no Brasil, não é verdade? Ele estava em Dubai treinando. Ele falou pra mim que há uma possibilidade grande dele voltar pro Brasil. Só que ele tem contrato até janeiro de 2019. Ele tem contrato abril. Lá? Falaram que era até abril. Viu, seu Bento? Janeiro de 2019 é quando ele tem contrato. O empresário dele esteve aqui, provavelmente conversando com algum clube, e já está lá em Dubai. Ele já voltou, empresário. E parece que eles vão começar uma conversa agora com o time lá, que é o Awali, né? É, ele joga no Awali. Que é o Awali, para tentar ver o que vai fazer. Entendi. Ele falou para mim, eu não posso te abrir o time ainda, porque não tem nada concreto. Ele precisa acertar primeiro lá. Agora, tem mais 2 anos de contrato. Esses caras são chatos, né? É, ali é o seguinte, pagou, leva. Não pagou, não leva. Então, agora você vai falar pra mim... o salário dele, Benja? Ele não ganha? Juro pra vocês que eu não sei. Ele não me falou. O que ele falou pra mim é o seguinte, na hora que tiver uma coisa mais concreta, eu posso falar. Agora, ele falou, não tenho nem como falar. O salarião dele era na casa dos $400 mil, não é não? Lá. 400 mil, não sei. Não sei. Ele ganha mais de 1.200.000. É? Esse integrante do programa aqui falou que ele vai ganhar 500 mil do São Paulo. Não é? É muito acima do teto que o São Paulo paga hoje. Qual integrante? Eu não cito o nome. Mas será que o Lucas Prato ganha tão menos que isso? Será que o Lucas Prato ganha tão menos que isso? Até onde eu sei, se não tem aumentado nada lá de salário, o teto do São Paulo, se eu não me engano, era 350 mil. Agora tem lá, que nem quando veio o Luiz Fabiano... Que Luiz Fabiano, Kaká, Rogério Ceni... Não, eles metem nas luvas, né? O Luiz Fabiano tinha uma composição lá com royalty, com venda de camisa, tinha umas coisas assim. Aí no variável, aí já não sei te falar. Eu acho que o marketing deve... A gente nunca sabe, né? Prato, 450. Mas foi o que ele me falou, seu Bento. Agora é uma pergunta, Benjamin. Caso... Muito obrigado pela informação, muito obrigado pela informação. Eu sei que a manchete é do São Paulo, mas só uma dúvida. Dizem que o Dudu pode estar indo embora... Será? Vixe. Será? Eu vivo no Palmeiras. Minha família é palmeirense. Olha, será que não seria? Vai um, vem outro. Alexandre Matos trabalhou com Everton Ribeiro no Palmeiras, no Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Você perguntar para Alexandre Matos, vai vir mais jogador? Ele sempre tem um discurso padrão. Não, ele não fala isso. Se for uma boa oportunidade, havendo uma boa oportunidade... Traz. Agora, não sei te falar. Nossa, sabe o que você falou? Você falou do Dudu? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar dois telefonemas aqui e já volto. Fui bem, eu sou jornalista, hein? Ó. É parceiro lá o. Abraço a Dom Carlos Pimpolini, motinha com você. Tá boa. Vamos lá. Foi, já foi, bom beijar, não tem mais não, é. Tá, pudim. Não tem não, mano. Vai lá cuidar do seu time. Ó, passo do mano. Agora aqui é da bola, é isso, bem? Vamos lá, olha, o jogo hoje, 19h30, lá no estádio Walter Ribeira, meu time lá, cuidado, a gente não brinca, serviço, seu Bento hoje. É, seu Bento. Lá em Sorocaba, e vai, vitória hoje e volta, né? Volta pelo menos aí, pelo menos a segunda posição, até a liderança do grupo. É, infelizmente, seu time, né, seu Bento? É. O São Bento. Isso. É o último na chave do Palmeiras, né? E uma vitória do Peixe hoje contra o São Bento às 19h30 bota o Santos aí lá na cabeça, né? Ó, possivelmente o time daqui a pouquinho, 19h30, é o Vladimir. Vitor Ferraz. Lucas Veríssimo. David Braz e Zeca. Alô, Xerê. Aí vem Renato Thiago Maia. Lucas Lima. Vitor Bueno. Bruno Henrique. Aí tem a dúvida, é Rodrigão ou Kaique? Eu acho que vai de Kaique. Kaique. É só. Não, é... Beleza. Eu não tenho esse tipo de informação. É apenas uma opinião. Né? Tá bom. E podemos estar equivocado ou não. Mas também, essa altura do campeonato, Rodrigão e Kaique contra o São Bento, velho. O preço do dólar não vai mudar. Não muda, né, Rio? Não muda muito, né? Verdade. É isso aí. É isso aí? Isso aí. Boa. Bom, isto falado, isto posto, muito obrigado, senhor Bento. Ó, daqui a pouco tem um decreto, como é que chama, Ale? Decreto? É o politicamente valeu, correto. Dudu. Eu fiz assim, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Valeu, senhor Bento. O Ale, depois do Mano, é a maior revelação do humor no Brasil. Eu? É Chico Anísio, Mano e Ale. Você é louco, você é louco. É opinião, cara, opinião. O Mota põe o Ronaldão na zaga de São Paulo, opinião, eu posso botar a minha opinião. Isso é coerente. Agora amigos, ele foi irônico, hein? Não, muito pelo contrário. Não, você praticou ironia comigo e com o Alê. Eu sempre falei isso de você. Sempre falou. Só que o Alê... De forma irônica, não, né? Mas agradeço, agradeço. Eu elogio você aqui, seu louco. Obrigado, Rodney. Só que tem um bagulho que é louco. Os caras estão fazendo a... Ah, não pode fazer piada que nego enche o saco. Então eu fiz um decreto imitando o Alê Olheira. É um decreto politicamente correto. Que hora? 7? É o RG que manda aqui. Né? RG, é você que manda nos horários. 19 horas. 19 horas. Boa. É, horário. Ó, epa! Passou. É isso aí, passou. Olha só, é o seguinte, vamos começar colocando ouvinte no ar, 32847097. Lembrando, hein? Lembrando. Sim. Quem ligar aqui dizendo assim, mano, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Sim. Falando assim, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Boa. Tá bom? Dizendo Guaraná Antártica, oh, legal, sua natureza pede, bora lá. Se você falar isso, RG, sabe o que ganha? Repita, por favor. Vou repetir, então. Presta atenção você, meu amigo ouvinte. Anota aí, velho. Porque isso é sensacional, hein, mano? Sim. Se você virar e falar assim, Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Você ganha um par de ingressos para assistir o jogo do Brasil e Paraguai. Brasil. É moral, hein? Dia 28 de março, esse jogo vai ser lá no Estádio Corinthians, presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. Boa, é um moral, par de ingressos para você ver o Brasil e Paraguai. Eliminatórias, né? Eliminatórias. Que é o segundo. Vamos jogar com o Uruguai e depois jogar com o Paraguai. É isso? Boa. O jogo. Mas o tem jogo. Que falar Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Oh. E lembrando que todo mundo concorre no final do programa, a camiseta Estádio 97. Ah, e tem uma coisa legal para torcedores do São Paulo. Torcida Estádio 97, camarote único para o clássico, hein? São Paulo e Corinthians. Neste domingo no Morumbi, o jogo vai ser às 16 horas, né? Mais conhecido como 4 da tarde. Mas você tem que entrar no ar e dizer, eu quero ir na torcida Estádio 97. Só isso. Falou isso, você ganha. Falou, ganha. Lembrando, a vaga é única, porque o camarote é único. Sim. Vaga única, você não tem direito a levar ninguém, tá bom? Sim. Então, a vaga é única, proibido levar acompanhante. Mas tem que entrar no ar, a gente não vai falar pra você, ó, você quer ir lá no jogo, não. Só falta, você que vai mandar pra nós. Eu quero ir na torcida Estádio 97 pra você garantir a sua, tá bom? Lembrando mais uma vez do resort do Estádio 97, 9, 10 e 11 de junho, vai acontecer o resort do Estádio 97. Então, se eu fosse você, já ligava agora na Lotus Travel pra garantir lá, tá bom, a sua reserva. 28964665, já vou contar muito mais sobre o resort. Mas vai ligando. Lotus, faz a reserva. 28964665. Informações também pelo e-mail viagens@lotustravel.com.br. Tá bom? É, boa noite, né? Oi, Pretzel. Eu fui apurar forte a notícia de Everton Ribeiro. Boa noite a todos aqui presentes. Você foi. Exatamente, né? Acabei de falar com ela. Uma pessoa muito ligada. Certo. Ligada a uma prima de quarto grau da irmã, da irmã da esposa do Everton. Não importa, e aí? Que prima aconteceu? De quarto grau da esposa. E aí? Não, eu até faço uma campanha, prima de quarto grau também é gente, né? Vamos respeitar. Não, sim, mas e aí? Eu quero saber da informação, quero se dane. Tem uma informação forte aí, e aí? Dos bastidores, que se o Everton Ribeiro voltar pro Brasil, ele vai jogar num time brasileiro. Então, assim, tá quase cravado isso, certo? Ele voltando, alô, ouvinte agora no trânsito, né? O Everton vai jogar no time brasileiro. Voltando pro Brasil, vai jogar no time brasileiro. Valeu. Tô cravando isso aqui, hein? E o curso? Não é possível, viu? Se ele for o quê? Pra Argentina. Peraí que eu vou fazer uma ligação. E o curso? Vai jogar no time da Argentina. Tá bem, de se ele for pra Argentina. E o curso, tá dando? Ai, Deus amado. Parei. Vamos lá, vai. 32247097, já tá, Bá? Vamos lá. Ó. Ó. Ixi, tá nervoso, hein? E você tá? Brava, RG. Cadê o cachorro, Benjamin? Amigo. Ganso. Aí um dia que eu quebrei. Ganso? Aí um dia que eu ganhei a camisa do Ganso do Sevilha. Você ganhou? Ganhei. Ele te deu? Não pode ser. Jogou fora, né? Não pode ser. Ganhei camisa número 19. Não pode ser. Aí, mano, passou o carnaval com o Pepinho e ganhou a camisa. Ele te deu? Não, o Pepinho me deu. Ô, Pepinho, valeu. Tem Antrax, cara. Hã? Tem Antrax na camisa. Alô? Não foi o Ganso que me deu, foi o Pepinho. Consegui, baralho. É, conseguiu. Esse só usa pra dormir, pra fazer alusão ao Ganso. É verdade. Quem fala? Paulo Henrique Lima Ganso. De Castro. Paulo Henrique Lima de Castro. Quase Ganso. É isso aí. Bora, quantos anos, hein, Paulo? Hoje 35. Fala aí, RG. RG, olha, 3.5 hoje, hein? Hoje. Ah, se ele tá fazendo hoje, Domênico, certamente ele vai chegar em casa e falar pra doninha lá. Bem que eu sou Lima. Sensacional! Rima nova, rima nova, hein? Tá passando bem? Sensacional, você? Sensacional. Tá com algum problema? É? Então tá bom. Canilha, calma, calma. E qual que é o bairro que você mora? Seus corpos, quero ver, Dom. Vai pedir pro Bá ajuda no Google, hein? Agora não precisa mais falar, não vou responder. Não, fica tranquilo. Ah, ele acha, ele desdenhou. Não, mas não vai, não desdenhou, não. Vai, mano. Que time ele torce? É que eu tô assistindo aqui ao vivo. Ele tá assistindo, hein? Não vou responder. Tá assistindo, ele tá assistindo, hein? Nossa, que mimimi. E agora? Não, não pipoca, não. Não pipoca, não. Não pipoca, não. Não pipoca, não. Estrela, não. Vai. Não pipoca, não. Vai aí. Vou falar pausadamente pra não ter dúvida, hein? Não vai dar uma de rude, não, hein, beijo? Vai, manda. Jardim Petrópolis. Jardim Petrópolis. Rio de Janeiro, amigo. Seu Benjamin Mack. É Rio. Perto de Teresópolis. Jardim Petrópolis. Perto de Teresópolis. Você que vai muito pro Rio de Janeiro lá. Olha lá. Se eu que eu fui, não faz isso. Não, cara, não vou. Mas falei que é um minuto de silêncio. Mas é. Você desdenhou, não. É greve, Você tem que responder. Não vou. Ele desdenhou. Nossa, estrela. Ô, Benja, você não fala com Mota nem com ouvinte mais, mano? É. Não, que isso, Benja. Eu sei onde é, mas não vou responder. Você já foi mais humilde. Não, não fui. Não é questão de humildade. O cara me desdenha. O cara quer me desmascarar uma coisa que não é verdadeira. Eu vou responder, não vou. Não, você sumiu? Me desculpa, tá? Não, manda. Vai. Você pediu desculpa? Você pediu desculpa, tá bom, é cutia. Aê! Nossa! Marca tatu cutia, não. Eu tava com nojo na cara da macaca. Tem um integrante aqui do programa querendo falar comigo? E logo hoje, ô Benja, porque o único São Paulo na mesa é você, pô, tem que falar com ele. Aliás, mano. Ô Sérgio, tá no esquema aí? Mandaram uma caricatura aqui, até um brother meu mandou. Tá engraçadinha, né? Queria... Não, ganhei, recebi aqui. O Sérgio vai botar na internet aí. É mesmo, mas é boa? É, eu vou ver o nome do cara. Bem. O Sérgio tá colocando aí. O cara desenha bem, mas o cara não tem criatividade. Olha lá, o Benjamin. É nóis. O Marcos, Cabaleiro. Mas olha que foi bem feito, hein? Bem feito, hein? Só achei o seguinte, o nariz tá pequeno ali. Também. Não, o nariz não. Tá pequeno. Né? O que tá errado aí é a camisa que ele fez. Ah, não. Teve uma certa proteção com relação ao nariz, hein? É, o nariz não foi, é pequeno? Marcos Cabaleiro, parabéns. Certa proteção. Porque ali, se você olhar de repente, parece o Rogério Ceni. Parece. Porque se tivesse mais nariz, era o Benjamin. Era verdade. Entendeu? Eu acho que tem muito cabelo também ali. Não. E por falar em goleiro... O cara é uma porcaria. É verdade. E por falar em goleiro, Domênico Gasso. Sim. É, eu falei agora há pouco aí que o Prestes tinha caído com o Palmeiras, ele não caiu. Ele veio pra jogar a Série B, né? É. Foi o Tirone que trouxe. É, mas ele não chegou a cair com o Palmeiras. Ele veio pra disputar a Série B. Verdade. E aí, Tricolor? E pega leve aí, viu? Puxou o anzol com força. De boa aí. Da caricatura, hein? Foi, da hora essa caricatura. Anzol, foi legal. Anzol com força. Sabe quando você puxa o anzol com força aí? Não, mano. Que arrebenta a boca do peixe, mano. E aí, você pesca, Benjamin? Você tá ligado que é esse Benjamin? É mó vacilão, velho. Nunca foi pescar? Nunca aproveitou a vida esse maluco. É verdade, quem aproveita é ele. Não, pescar é chato demais. É da hora, velho. Pescar é fera, mano. Ele janta 5 lá em Serra Negra, aí 6 horas da manhã ele vai pescar. Inclusive, eu quero fazer uma crítica aqui. Pardinho, eu que não aproveito a vida. Antigamente, eu acordava em torno de umas 7 horas da manhã do domingo e tinha um programa de pesca, cara. Eu não lembro se era na Rede TV, não lembro se era Bandeirantes. Meu tinha Deus. Que o cara lembra? Pescava e devolvia o peixe. É, então, eu assisti esse programa. Tiraram do ar, cara. Tá na TV fechada. Agora que será? Tiraram do ar, programa bom pra caramba. Tá na TV fechada, tem um canal só de pesca agora na TV fechada, mano. Qual que é? Eu não sei o nome. É o Fish Channel. TV Fish. Como Fish Channel? TV Fish. Fish Channel. É o rio que tem piranha, jacaré, nada de costa. Ô, Domênica, fala peixe, bola, gato em inglês. Ei, Domênica. Domênica. Você tá olhando pra mim? Peixe, bola, gato em inglês, fala. Eu sou Domênico, não é Domênica. Você não é o locutor, é bilíngue? Fala com a tua mãe aí. Nossa. A mãe tricolor. Do Rudy já é minha. Olá, eu sou ali. Olá. Ô, São Paulino. Nas minhas gavetas. Fala aí, Motinha. E aí, o nosso goleiro é o Renan mesmo? É, tava vendo, ele começou no Botafogo. Botafogo não, lá em Ribeirão, acho que foi no Comercial, né? Quem começou no Comercial foi o Leão também. Vai, é bom goleiro. Céu. Comercial. Não, o Beija agora... também começou no Comercial, né? Quem? Da o rádio. Beija. É. Na propaganda, só se for, porque ele é ruim demais. Viu? Comercial 2, eu acho que o São Paulo. Eu acho que depende do jogo que aconteceu hoje, que o Renan fizer, eu acho que ele vai ser o titular contra o Corinthians. Mas ele é meio zicado, né? Toda vez que ele tá pra começar, ele aparece uma contusão. Por isso que ele não é o goleiro ainda titular ainda. Ah, mas ele teve pouca chance ainda no São Paulo, hein? Eu não acho que ele teve toda. Mas não é melhor poupar ele contra o Corinthians, Motinha? Porque, por exemplo, o Denis que tava naquele 6x2, ele ficou rotulado. Não é melhor colocar o Denis de novo, já que vai tomar um saco, possivelmente. Então, como? Vai tomar um saco? Já que vai levar ferro domingo, possivelmente. Não é melhor colocar aquele que já tá judiado? É igual aquele. Ó, você sabe que você vai pisar no barro. Você lembra do último jogo? Você põe aquele tênis sujo, você não vai pôr um tênis branco. Vai de tênis limpinho. Você já põe aquele tênis lá que já tá ferrado, velho. Você lembra do último jogo, trouxa? É, aquilo ali não reflete a realidade, você sabe disso. Falar, não reflete. Então coloca o goleiro que já tá judiado pra não queimar o novo. Não, não reflete. Olha o Benjamin, ó. Olha o Benjamin de novo, gemendo aqui. Não era só? Ô, mano, você falou em queimar o novo aí, vamos aí. Não, não, tá é louco? Não, ô, casão. Não é quem vai. Acabei de bola aí. O calção tá doido aqui. O São Paulo não pode tomar nenhum gol, porque senão os caras vão falar que o Rogério tomou 100 gols do Corinthians. É louco. Nossa. Por que o Rogério? Mas o Rogério não tá no gol? Mas vão falar, pô. O Rogério é técnico. Tá de brincadeira. Falar isso aí é uma bobagem. O cara não tá no gol, pô. Besteira grande, velho. E aí, você gostaria do Everton Ribeiro no São Paulo? Não, não, horrível. É melhor ficar com o João Schmidt, né? Mas olha, tá perguntando. Ah, meu Deus do céu. Pra que agressivar? Ele tem razão. Vocês estão muito agressivos, vocês. É demais, velho. Aí ele vai perguntar, você prefere que o São Paulo ganhe hoje ou não? Ué, por que você tá comentando as coisas que eu tô falando? Eu falei que o Domênico. Falei com o Domênico. Seja homem, fala direto comigo. Pois não. Ele vai perguntar, você quer que o São Paulo ganhe hoje? Eu falo, não, perder é bom. Ah, nossa, que legal. Ai, que piadinha. Ele matar um pouco, eu não falo dele, mas eu falo as coisas que ele fala. Ai, nossa. Ai, que segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Homem. Eu acho que o Mota tá muito ofensivo, Juizão. Ah, vai lá o outro babaú. Ô, sai do ovo do Benjamin, Ale. Não tem nada de diferente. Desgruda, Benjamin. É o cara sem humor. Desgruda aí, Ale. Não, mas vamos tentar chato, manter a harmonia, não é, né, pessoal? Ficar, verdade. Ó, fazendo bolinha chinesa no Benjamin. Chato, Ale. Vamos fazer um churrasco pra unir o grupo? Não dá. É, unir o grupo? Para, o Benjamin não gosta de churrasco. Ninguém... Você viu que eu tinha razão, hein? Porém, o Paulo Henrique. Você viu que eu tinha razão, hein? O Paulo Henrique tá aqui esperando. É verdade, Dodô, já vou garantir. Bora na Antártica, sua natureza pede, bora lá. Boa, ganhou o par de ingressos. Ganhou um par de ingressos pra ver Brasil e Paraguai, tá bom? Cê, acho que passa aqui, né, Bar? Cadê o Bar? Sumiu o Bar. Três dias úteis pra passar. Acho que é a mecânica é essa, né? Tem que vir buscar. Três dias, Paulista 1439 no andar, tá bom? Tá boa, hein? Ó, vai ver o jogo da seleção. Não, peraí, tem uma pergunta. Você gostaria do Neymar no São Paulo? Acho como que assim? Que pergunta é essa? Você tá maluco? Tá jogando na moto, esquerdo, igual você tá falando, Luciano Huck? Não sei, né? Eu não ouvi o que, que ele disse. No começo você falou pra jogar de lateral esquerdo, que o Mota deu um vacilo aí. Não, lateral direito. O Mota teve um lateral direito, lateral direito. Ó, também tem a campanha aqui Edmar. Da Torcicolor. Fala, eu também gosto da Torcicolor. Você vai ganhar vários kits de tintas. Entrou no ar e falou Torcicolor. Vale, você que acompanha mais o futebol nacional, o Edmar é bom? Ah, ele perdeu espaço ano passado no Cruzeiro. Ele vem para ser reserva do Júnior Tavares. Sim. Acho que aí dá para compor. Mas é um jogador abaixo. É jogador que tecnicamente é bem abaixo do Júnior Tavares. É só até o final do ano, né? Vai só para compor ali. Né? Caraca, no meio do... Ô, louco! Tá boa, hein, Domênico? Rasgou bem, cara. Muita sensibilidade, né? Deu uma rasgada. Bora. Você moteou. Tava vendo o lateral esquerdo aí, Dudu. Quem tinha pedido ele, acho que ele foi aquele técnico português lá, Paulo Bento. Ô, Paulo, já chegou a informação. Você retira o ingresso aqui, tá bom, do Brasil? Ô, tranquilo. É, três dias pra passar aqui, tá bom? Agora, ô, Paulo. Oi? Pode falar. É, o Serginho Malandro. Fala aí, comendo bisnaga, eu tenho uma charada pra você. Vamos lá. Qual é o jogador do Cruzeiro que não sai da praia? Ah! Jogador do Cruzeiro que não sai... É verdade. Que não vai pra praia? Não, que não sai da praia. Não sai da praia? Isso é boa. É o Edmar. Ah. Ele é Edmar. Yeah, yeah. Ah, São Paulo quer. Boa. Esse é meu stand-up. É isso que o São Paulo quer, não é? É. É isso mesmo. Não. Eu tô fazendo meu stand-up só com jogadores atuais. Até o final do ano, empréstimo, mano. Tá bom. E olha, e dizem, viu, que o Lianco pode ir embora mais cedo, viu? E a contratação. Lianco. Então, dizem que ele quer que ele vá mais cedo pra treinar já, pra ficar treinando lá 2 meses. Vendeu, é o que eu falo sempre, vendeu e entrega. Tá aí o Schmidt que tá jogando mal, velho. Por que vendeu e entrega? Porque é o seguinte, cara, você... O Palmeiras vendeu o Gabriel e não entregou. Entregou depois. Mas o mínimo corresponde a todos os casos, viu, Domênico? Mas aí, pô, o Palmeiras foi campeão. Se o Palmeiras não é campeão, iam encher o saco do moleque. Mas foi campeão. É o seguinte, você vendeu... Tá aí o Schmidt. Quem vendeu... Tá jogando mal. Quem vendeu já quer receber. Quem foi vendido... Não tá o Gabriel, com a cabeça aqui, não queria fala, responder, eu não queria. Eu quero ir embora, preciso já ver minha casa, minha vida. O cara já tá com a cabeça lá. Minha vida é, do governo, isso é do governo. O Gabriel foi bem, mas a maioria dos gols dele no Brasileirão foi antes de ser vendido. Foi. Não olha assim pra mim, não. Não, não tô olhando, você tem razão. Mas ele jogou. É porque ele, é tão, ele jogou mal. Ele é tão acima não jogou mal, tudo. Não, mas no Brasil ele fez mais gols depois que foi vendido. No Brasil. Não. Sim. Ah, não, na seleção. Na seleção, sim, né? Tudo bem, mas aí é outra arrebentou coisa. Arrebentou na seleção. Porra, é outra coisa, arrebentou, né? É. O Paulino, um abraço. Ô, calma aí, Motinho. Deixa eu ver se eu garanto também o ingresso pra assistir o São Paulo. Vai, mano. Ah, pensei que você esqueceu. É garantir uma demanda, né, mano? Fala. Qual é? Me deu um qual branco. É? Como assim, aí, qual é? Eu quero ir na... Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, garoto. É o seguinte, hein? Local da saída é 13 horas, né? Mas conhecido como 1 hora da tarde. Com a Curumins. Número 5. Curumins. Como é que é aquela música? Curumins. Número 5. É o número. É o numeral. Numeral. Tá bom? Curumins o quê, Dudu? Desculpa aí. Curumins número 5. Lá na cidade de Jardim. Travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da Traição. No bar Ilha das Flores. Eu quero falar, desejar um parabéns para todos vocês aí pelos 18 anos. Obrigado. Tá bom. Obrigado, galinho. Sem palavras, quando eu liguei e começou a chamar, deu uma tremedeira nas minhas pernas, cara. É. Você meio que desacredita. Sujou o shortinho. Então, tá bom. Cuidado com o que você tá usando aí, meu. Então, tá bom, meu velho. Um abraço. Queria mandar um abraço aí pro Jorginho Miura, Jorginho, que deve estar na escuta com certeza, beleza? Beleza. Cara. Valeu. Um abraço. Tá, tá. Tchau, boa noite aí, valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Noite, tchau. Tudo de bom. Você tudo também. De bom. É isso aí. Seu estádio 97 na Energia 97 em nome de Fricô, Benjamin. Fala. Parou tudo. Pode parar. Que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, narigudo! Estádio 97 da Energia 97. Ah, tá passando de novo. Eita, nós. Todo mundo querendo viajar. Assistir o GP da Catalunha aí com a Energia 97, com a Agência Catalana e também com a Latam Travel. Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento também do Extra, você merece Extra Economia. Oi, tudo bem, Benjamin? Por que você tá nervoso aí? Oi? Tava ouvindo o programa, você tá meio puto com o Corinthians. Não tô, não. Não, não. Por quê? Eu só falei que eu não trocaria o Marlone pelo Cleiton. Se quer se livrar dos caras, precisa trazer outros que não vão jogar. É isso. Mas vai, cara, dar certo. É. É, o Léo Moura no Palmeiras não jogou nada. Foi pro Flamengo e jogou muito. Então, quando eu cito casos, aí ele fala que eu faço não, mas eu posso. Ó, o Alessandro. Quando é ele, aí pode. O Alessandro do Corinthians, ele era refúgio do Palmeiras, era refúgio no Santos. Mas ele foi e veio bem pro Corinthians. Jogou... Não, mas não ele jogou a bola, jogou no Corinthians. Alessandro foi bem no Palmeiras. É, ele era xingado pra cacete. Não, ele foi mais ou menos, né? Se o cara vai mais ou menos na Série B, vai falar que foi bem? Ah, então, desculpa. Mas o jogo que ele fez, ele foi bem. Ah, não foi. Eu lembro. Se tivesse ido bem, tinha ficado. Não, Maninho, mas ele não ficou muito tempo. Ele chegou no Corinthians desprestigiado. Você pega lá, o Fábio Santos, quando chegou no Corinthians, também tava desprestigiado. Então, mas é quando veio o Jô, eu falei, pô, o Jô, não, ele sim. mudou. Aí você desceu o pau. Não pode trazer esses caras mas pra já cá. Que tá lá, Benjamin. Ah, então. Não, mas aí você desceu agora o tem pau. Que torcer aí pra que dê certo, velho. Eu não traria o Cleiton, que é mais um que não vai fazer nada. Aí você... Mas vai pra... que? Ah, vai que? Vai que? Mas que... o pessoal do UOL tá dando como confirmada a troca, né? Marlone pelo Clayton. Sim. É Clayton? Clayton é Clayton. Então, em Floripa antigamente falavam Clayton. Ah, é por causa do sotaque local. Mas que dia triste, hein? É. Olha, ouviu, Sombra? Depois do rebaixamento do Corinthians, em 2007, se eu não me engano, foi isso, mano? 2007? Isso. O dia mais triste da história do Corinthians é hoje. Não é, não. Por quê? Perdendo o Marlone. Ah, é um dia muito triste, viu? Um jogador desse tipo. Ô, Silvério, o que vai ser das suas narrações agora? Eu quando você for narrar o jogo do Corinthians então, e não tem o Marlon? Eu tô me mudando pra Minas, eu acho. Ah. É melhor narrar, eu sou mineiro mesmo. Eu vou narrar de lá, ele no Galo. Porque eu perder um jogador desse, o Marlon, viu, RG? Você que já viu o quê? Pelé, já viu. Mas eu tenho uma ideia, quando você for narrar, você falou substituto de. Malone. E pronto. Ah, tá ótimo. Olha aí. Entendeu? Boa. Não, de verdade, eu tô muito triste com o momento desse. Não fica porque assim, a gente sim. Joga futebol, não é só no dia que você... Tadinho do Silvério. Não é um jogador desse, viu, Mar? Já são. Ele vai embora, viu, Mar? Tadinho. Oh. Ah, de catar. Amigão, que idiota, amigão. Ah, meu, que raiva. Meu! Ah! O que é isso? Não, Benjamin, não é isso, Benjamin. É porque a gente fica triste. Ah, meu, seu ganso queria ver o tema. Olha o tema. Meu, E aí, seu cachorro? Fala. O que o Marlone tinha que você vai sentir tanta saudade? O Marlone, uma então. Piroca! Mas o ganso ele não fala. É o ganso. O ganso que faz uma temporada espetacular. Não, eu também acho, é que eu não narro lá. Espetacular, mano. Vive um grande momento lá. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. Toca as drumas! Toca aí! Bravo esse, hein? Tá bravo, velho. Ele gosta do Marlone. Marlone. Alô? Oi, quem fala? Ô, Domênico, rapidinho, ouvinte, já fala o nome. Vamos fazer igual o Galopeira? Quem aguenta mais fala Marlone. Você ganha, né? Marlone. Fala, Dodô. Opa, quem é? É o Pablo. Marlone. Pablo, qual é a música? Pablo, qual é a música? Pablo do quê? Pablo Diego. Brito Leão. O cara tem dois nomes de argentino. É isso aí. E quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, RG. Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas e aí, 3.3, como é que fica? Ah, é o Pablo pra você, Domênico. Muito sensacional! Meu, sensacional! É 10. Fora se salvar. Tá de brincadeira. E o bairro? É. Parque Santa Rita. Parque Santa Rita. Vamos caminhar no parque. Vou dizer. Não, porque eu ri. Não entendeu o riso. Não, eu ri porque tem, é a primeira vez. Já? Da Alemanha. Como assim, Alemanha? Alemanha 1, a Inglaterra 0. Cane Alemanha. Vamos atrapalhar um programa em alto estilo. Você não falou que ia falar de mim, então você fica quieto aí, proxa. Fala aí do lugar. Tira o clima. Não, tira o clima. Eu até falar, tem um Parque Santa Rita, não sei se você vai ver, que é em Cotia. Mas ele já tirou o clima, tudo já. Azedou o caldo? E aí, é isso aí? É na onde, Beijo? Em Cotia? Tem um Parque Santa Rita em Cotia. E tem outro na Zona Leste. Tem dois. Boa. Zona Leste. Mas ele já perdeu a graça, ele estraga tudo. Aí. Boa, né? Sempre que Zona Leste. Ele não tem time. Quebrou a corrente. E o time? Falou. É, Coringão. Ah, Corinthians, mano, é nóis. Tudo nosso. Ô, amigão, você gostou da troca Marlone pelo Cleiton? Já efetivou, Benja? Já efetivou. Ó, eu acho que é uma oportunidade para ambas as partes, né? que ambos não estão indo bem nas duas equipes, né? De repente, talvez aí uma oportunidade, acho que os dois times ganham. Isso aí. Eu gostei sim. Ele fez um bom campeonato, né? Pelo Figueirense, se não me engano, em 2014, né? É, mas no Atlético não jogou nada até agora, né? Mas lá, né, mano, ele pegou um time bem completo, né? Não teve muita oportunidade, né? Não, sim, mas ele, se tivesse mostrado qualidade, ele poderia ter brigado pela titularidade, ou não? Não, concordo. Ele não foi tão bem, né? Eu também acho que ali no Atlético ele foi mal escalado, hein? Ele não foi escalado ali como ele estava no Figueirense, se não me engano, lá ele jogava já como atacante. Se for assim, né? Então, se for assim, não podemos criticar o Guilherme. O Guilherme também no Corinthians não joga na posição que ele jogava no Cruzeiro. Ele jogava lá na frente. Não, ele jogava de meia aberta. Não, ele jogava na frente. Liga pro Guilherme agora e pergunta como que ele jogava no Atlético Mineiro. Mas no Cruzeiro ele começou como centroavante e no Atlético ele era atacante. No Corinthians ele tá jogando mais recuado. Ele tá jogando aquela linha de três, E ajudando a marcação. Então se for assim que escalaram o Cleiton errado no Atlético, escalaram o Guilherme errado no Corinthians. Ah, mas desculpa, não é o Corinthians que tem que se moldar ao Guilherme. É o Guilherme que tem que se moldar ao Corinthians. Então ele se pique a mula. Mas se o cara... Estamos falando do Messi aqui. Não é isso. Se cada um que chegar e falar, professor, não quero jogar nesse estilo porque meu estilo é outro. Não é estilo. O cara joga numa posição, coloca na outra. Mas, Benja, a função que ele fazia no Atlético Mineiro era de segundo atacante. Ele jogou muitas vezes assim. Aonde ele explodiu? Ele jogou bem no Cruzeiro quando ele começou de centroavante. Então, e no Atlético ele também chegou a jogar bem. Mas no Corinthians ele tá jogando mais atrás. Ele tá jogando uma posição então, que não é dele. Não foi que o Corinthians tem que se moldar ele. Mas no Atlético ele teve um bom momento. É que o Guilherme ele acabou se perdendo dele. Também depois da lesão. O Guilherme é um jogador que se machuca muito. E no Atlético Mineiro ele chegou a jogar bem nessa função aí de segundo atacante também. Ele chegou a fazer gols, ele era um cara que dá bastante assistência também. Mas depois das lesões, o maluco desandou, mano. Ô, amigão, desses quatro jogadores aí, Marlone, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel, você acha que o Corinthians tá desperdiçando alguém ou tem que mandar os quatro embora mesmo e fazer negócio? Ah, eu acho que tem que fazer negócio, cara. Acho que não deu certo, né? Esse caso do Guilherme aí, mano, é a característica, né, meu? A característica do cara não combina com a do time, né? É igual o Pato, né? Você pega o Pato, qualquer time que ele for, ele vai jogar bem, mas não combina com o Corinthians. Não dá um carrinho, não chega junto, não tem vibração, não é a cara do time, né? Ô, mano, me desculpa te cortar aí, vai que de repente a linha caia. Guaraná, Antártica, sua natureza, pede bora lá. Beleza, ganhou o par de ingresso. Esse... Valeu. Obrigado, desculpa cortar, que vai imagina. Ter que ligar. Imagina, tem que garantir, tá certo mesmo. Vai ver Brasil e Paraguai lá no Itaquerão, dia 28. Arena Corinthians. Valeu, presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. Obrigado, rapaziada. Uma opinião, eu sempre vejo aí a rapaziada criticar o Romero e... Ali, ó. Ó a pedrada na Lê. Nossa, olha aí, ó, rapaziada. Tem vergonha. Ó a pedrada na Lê. Não, porque você pega o Romero, realmente, ele é um cara que ele é um pouco deficiente de qualidade técnica, mas eu não troco. Nossa, é um pouco deficiente. Ele é quase paralítico. Eu não troco o Romero por esses quatro que o Mano indicou aí. Quem? Quais quatro? Os tiristas. Marlone, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Guilherme. Ah, não, eu concordo. Não, então. Tem o Christian ainda pra fazer o quinteto mágico, tem o Christian. Quinteto mágico? Você pegar os quatro, tem qualidade técnica melhor que a do Romero. Cara, eu vou dizer algo pra você. Eu já critiquei muito o Romero, mas eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. O Romero, é porque a galera bate nele, porque ele não é brasileiro, né? É mais fácil bater quando o cara é gringo, né? Chamou o Alê de covarde agora. Não tô falando do Alê, não. Tá sim. Não tô falando do Alê. Olá, eu sou o Alê. O Cueva é bom, ele não é brasileiro, né? É isso aí. Não é? Não falei spoiler, não. Tá brigando com o fone aí, Benjamin? O meu tá com mau contato, eu não tô me ouvindo. Pô, aí, você não tem com quem brigar, você briga com o fone, velho. Não, tô brigando, tá com mau contato. Nossa, aqui, não tô ouvindo. Véio. E aí, acontece o seguinte, se você pegar o Romero... Pô, me lembra uma partida com o Romero? Foi um desastre. Que o Corinthians perdeu por causa do Romero... Que a torcida ficou no veneno com o Romero. Não. Velho, o Romero quando naquele 6-1 contra o São Paulo, jogou uma barbaridade. O Romero é um cara regular. E ele não se machuca, né? Tá lá sempre jogando, não dá problema, não reclama, não, não fez, toma cartão. Não dá um passe pra gol, não ajuda, fez um gol. Ajuda na marcação, como é? É o atacante que marca melhor que ataca. Essa não. É a realidade. Agora, pra... O Wellington Ney não faz gol, não faz nada, vocês acham o máximo. Você quer comparar a habilidade, a técnica do Ney com o Ney acabou de chegar, velho. O que o Ney faz com o pé, o Romero não faz com a mão. O Wellington Ney, pra você, é muito mais jogador que o Romero. Com a bola no pé, mais mil vezes. Eu vem dado com a perna ruim. O Wellington Ney é muito mais jogador que o Romero. O Romero é competitivo, marca bem. Seja macho agora. Seja macho. Hoje, peraí, em termos de potencial... O Wellington Ney é um jogador de velocidade... Que joga a bola e corre. Ele é mais habilidoso que o Romero, só que a bolinha que o Wellington Ney tá jogando hoje não se assemelha à bola que o Romero tá jogando. Não. Mas aí os caras não batem, é brasileiro. Não, mas tá, o cara, vocês estão falando de momento, vocês estão falando de um jogador para comparação a outro jogador? Então, auge por auge, não, o Wellington Ney é um jogador mais técnico, tá certo? Mas hoje, também é um atacante, o Romero... Que também não marca gol. Mas o Romero hoje, não, ele tá jogando melhor que o Wellington Ney. O Wellington Ney machuca os caras, ele vai para dentro da marcação. O Romero ele não dribla uma cadeira. O Neilton é melhor que o Romero? Peraí, o Romero não dribla uma cadeira? Não. O Romero meteu o Rodrigo Chapéu. Agora você tá comparando o cara que, pelo amor de Deus, né, velho? Não dá pra comparar. Eu tô comparando, não é pelo amor de Deus, tô comparando um cara que joga num time grande que é o São Paulo. Não, compara com o Gilberto. O Romero meteu uma caneta no Vitor Ferraz no jogo contra o Santos, ele meteu um chapéu no William no jogo contra o Palmeiras, ele não dribla ninguém. Pega o Romero, chapéu. Eu tô falando que o Romero entra na seleção do Corinthians de todos os tempos. Não, ele não entrava no time do Corinthians competitivo, ele não entrava, não trocava roupa. É que agora o Corinthians de qual não time tem jogador. Tá falando? No campeão brasileiro ele não trocava óbvio roupa. Que não. Agora que o Corinthians não tem ninguém, o Wellington Ney jogaria no Corinthians campeão brasileiro? Não. Mais do que o Romero. Ah, você tá brincando, né? Mais do o que o Romero. O Wellington Ney jogaria no Corinthians campeão brasileiro? O Romero jogou quase nada no campeão brasileiro. Peraí. Mano, eu concordo. Aliás, o Wellington Ney foi campeão brasileiro. Não, tô falando com o Fluminense. Sim. Eu tô falando foi com louvor. Eu tô perguntando, o Wellington. Sim, ele tá falando do Corinthians do ano passado. Pô, mas você tem que mostrar. Você tem que comparar com o cara pra mostrar a qualidade do cara, já mostra que ele é ruim. O Wellington Ney jogaria no time campeão brasileiro do Corinthians. Mais do que o Romero. Mais tempo, mais minutos. Pô, mano, você tem que comparar com outro jogador pra mostrar a qualidade do cara, senão ele já é ruim, velho. O titular do. Sobrou até pro Neilton, coitado. Quem fazia comparou com o Neilton, velho. O cara nem joga. Que joga todo jogo, o Romero que tá lá, que ajuda na marcação, que corre, que se dedica, qual que é não é expulso, antes? Que não dá polêmica, que não dá nada. Ótimo, todo eu não tô, mundo não. Desce o pau no cara todo dia. Mas o Neilton não dá pra descer o pau, não. Porque nem escalado ele é. Então, ainda bem. Então, e o Romero é. Não, eu peguei o Neilton como um exemplo, eu posso lembrar outro. Não, o Romero é competitivo, eu reconheço isso cabeça. Nele. Agora, o Marcelo Cirino é mais jogador que o Romero? É mais jogador. Não acho. Não joga bola, vai fazer um ano e meio. Enganation, isso aí. Jogou muito no Atlético Paranaense. Romero, quem tá jogando melhor? Quem Romero. Tá jogando melhor? O Romero ou Marcelo Cirino? O Cirino não tá jogando. Porque não, o time... tá jogando porque não joga. Porque os o Flamengo melhores, é melhor que o Corinthians. Os dois melhores segundos atacantes hoje do Brasil são Dudu e Romero. Na outra época, lá no retrasado, o Flamengo lutava melhor que o Corinthians e o Cirino também não jogava. Opa, o negócio é titular. Mas uma coisa que vocês estão... Luxemburgo só. Vocês estão debatendo pra caramba e cada um tem o seu ponto de vista. O Pablo, ele falou assim, eu gosto do Romero. Embora ele tenha uma deficiência técnica grande... O próprio ouvinte... Aquele amiguinho, né? Aquele é bonzinho, né? Ele é bonzinho que eu gosto. Mas é que o Romero é um cara esforçado, então pega carinho da torcida, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nesse time do Corinthians, o Romero tá aparecendo, pô. É bem colocado, né? É isso. Em terra de saci, calçadinho dá pra dois. É verdade. Ô, Sombra, eu acho que o Romero, ele faz o que o Jorge Henrique fez na final do Mundial. Ele marca muito bem, ele ajuda muito bem ali o lateral esquerdo do Corinthians ali, o Guilherme Arana. Ele sempre tá voltando ali pra marcar, pra ajudar. Então, assim, eu acho que ele faz todo jogo o que o Jorge Henrique fez num jogo só. Assim, eu acho que pra equipe ele é muito importante. Ele é um Jorge Henrique que não joga bola. não é isso, não. Ô, irmão, Jorge Henrique que jogou muito no Botafogo. Diga. No Corinthians jogou uma barbaridade, depois não acertou em clube nenhum. É verdade. Mas ele ficou mal. Jogou lá. O Romero é melhor que o Jorge Henrique. Você está esquecendo do Jorge Henrique como jogador do Santa Cruz, onde apareceu, jogou muito. Sim, mas onde por ele isso que o Botafogo comprou, Botafogo. Depois o Corinthians pegou. Mas ele durou o necessário que precisava, né, Benja? Depois foi bom, o cara foi campeão durou. Do que precisava. Aí, sim, mas aí tem desculpa pra tudo. Hein? Jogou muito. Jogou bola no Corinthians. Agora, pode falar a diferença que o Jorge Henrique jogou no time que tinha bons jogadores. Sim, sim. O Romero, gente, não tem. Claro, se o tiver bons jogadores, ele é reserva. O time do Corinthians é limitado. Não é assim, não é assim. Você pega o time do Corinthians Romero. É limitado, não. Quando, gente, o Corinthians era bom, o Romero não trocava de roupa, é simples. Pô, mas isso é óbvio. Então, você falou, ele joga num time que é ruim. No bom, ele não vai jogar. Eu discordo, o Romero é bom jogador, ele funciona muito bem taticamente. Então também. Temos aqui o seguinte, tem que defender o ponto de vista do Alê. Olha, se no acha... time bom ele não joga, se no time ruim ele joga, é porque ele é ruim. O Alê acha ele muito ruim. Tá bom. É ruim. O Mano, pelo que eu entendi, o Mano acha ele muito bom e esforçado. E o Ben já fala, ele não é bom, mas ele é esforçado. São três pontos de vista. Já o ouvinte, ele foi um pouco mais longe, ele falou assim, ele tem certa deficiência técnica. É, aí complicou. Né? Mas vê com carinho o esforço do Romero. O cara é guerreiro, mano. Você trocaria pelo Wellington Nem, ô Pablo? Ah, mano, se você falou, Sombra, se você falar o Wellington Nem do Fluminense, sim, o Wellington Nem do São Paulo hoje, acho que não deu tempo de ele ainda mostrar não, como ele tá, né? Gente, agora, futebol brasileiro hoje... Pelo Wellington Nem do Fluminense, o Fred, se eu não me engano, foi artilheiro daquele ano do campeonato, é nas costas do Wellington Nem. Sim. E um dia eu vou perguntar pro Wellington Nem se é verdade, a minha fonte era boa. Um dia eu vou perguntar pra ele no Fluminense se era verdade. Que o Fred dava 5 pau pra ele por cada passo que ele dava. Nossa, pro você Fred já pensou, meu? E saísse gol. Cinco a minha ponto, fonte é boa. A minha fonte era boa. Ganhou dinheiro pra mas tinha que sair gol. Que deu RG, passe, virou gol. O RG dá 100 pau. Conto pro Domênico cada trocadilho que o Domênico aplaude e ri. Mas o que eu queria responder pra. O RG dá 100 conto. Pra, que ele falou pro amigo, ele falou, pô, tava gente, morando deixa eu falar. Europa. Futebol brasileiro. Eu tava onde, então? Futebol brasileiro tem mais craque. Então hoje, você pega um jogador que pelo menos tem vontade, que tem raça e que se aplica, é um grande negócio, tá ótimo. Esse é o mínimo. Tá ótimo. Não, mas tem jogador no Corinthians, nós temos exemplo de jogador que nem isso faz. Ah, por isso tá sentado. Mas acho que pra jogar no Corinthians precisa de um pouquinho mais. Não, mas não é no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Vasco, no Flamengo, Mas todos esses clubes que você falou têm jogadores de nível melhor. O Flamengo. No lugar do Romero. O Flamengo, sim. O São Paulo, sim. Tem. Não, o São Paulo tem, pra posição, o segundo atacante. O Luiz Araújo, se amputar a perna dele, vai ser mais técnico. Não, as duas. E melhor. As duas. Acho que se amputar o Luiz Araújo e ainda furar um olho dele, ele vai ser melhor que o Romero. Ganhou o que esse Luiz Araújo? Vamos esperar. Ganhou o que esse moleque? Ganhou nada. Nunca vi na fila do pão. E o Romero foi jogador de seleção paraguaia. Tem história, tem rodagem, Paquito. Ô, para. Jogador campeão. Romero é campeão do Corinthians. Romero é campeão. Você sabe que não é por causa dele, né? Se Luiz Araújo não tirou nem a pelinha ainda, velho. Se liga. Aliás, faz parte do Luiz Araújo é campeão da Libertadores na categoria dele. Ai, nossa, que legal. Categoria 17. Sub-17, é isso que ele ganhou? Sub-20. Ó, que tesão. Parou a Paulista pra comemorar a Sub-20 da Libertadores. Lá de Catal. Bom, eu não sei se o tal do... Qual é o nome do Romero? Tem algum título pela categoria de base do Paraguai. Lá. Jogador de seleção. Desculpa, o dia que o Luiz Araújo chegar na seleção do país dele, ele vem querer bater de frente com o Romero. Por enquanto não dá, não sai na bola. Vamos ver o que um vai virar e o que o outro vai. É um faixa branca contra um faixa preta. O Romero era titular do Corinthians. Com 19 anos, o Romero era titular do Corinthians. Ele não é o Luiz ainda Araújo, não estava aqui, estava rodando o mundo. Não, jogador internacional, Paquito. Imagina. Ô, Pablo! Fala, só deixa eu só fazer um comentário. Coisa rápida, o Herrera, quando ele veio pro Corinthians também. Quem? Foi na, o Herrera. Horroroso. O quase gol. Mas era esforçado. Mas era horroroso. Mas eu prefiro o Romero. Juro por Deus. Eu gostava muito mas do Herrera. Mas posições totalmente diferentes. Sim, eu gostava muito escolha, assim, um é centroavante e outro segundo atacante. Então, eu prefiro o Romero. A primeira passagem do Herrera, ele foi muito mal. Mas depois ele passou de quase gol pra virar artilheiro do Corinthians. O Herrera era monstro. É que então, o torcedor do Corinthians tem um perfil, às vezes, um pouco diferente. O torcedor do Corinthians, não que torcedores não gostem de jogadores aguerridos, mas o torcedor do Corinthians, ele historicamente, mesmo que o jogador seja horroroso, ele aplaude quando o cara tem certa garra. Tem garra, tem raça. O Herrera era por monstro. Mais que ele seja horroroso. Mas, monstro, e o Corinthians abriu mão do Herrera pra ficar com aquele Souza lá, porque ele tinha, era o mano, empresário dele. Souza? Quem era empresário dele? Aquele Souza do Flamengo. O centroavante? Dizem que o Mano era empresário dele. Não, o Mano não é empresário, é o jogador. Você tá louco? O Mano tá aqui na rádio? Mano tá aqui. Mano Menezes. Mano Menezes era empresário do cara. Fala bobagem. Que é isso? Mano Menezes não é empresário de ninguém, ele é treinador. Não, digo Rádio Pinhão, dizendo aí, né? Não, não, ah, mas nós não é Rádio Pinhão, apesar do Mota, nós não somos Rádio Pinhão, não. O Foca News falou isso? É. Ô, Pablo, um abraço pra você, qual é a música? Tudo qual é a música? Posso fazer o merchan ainda, Bozano? Você não fez ainda, então faça. É, só o Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Proteção e diversão, parabéns, ganhou um kit exclusivo do desodorante Xtreme, tá bom? Tá bom, rapaziada, muito obrigado, que Deus abençoe. Alô, galinho, valeu, irmão, obrigado. Continue cada vez mais no ar aí, fazendo esse sucesso que vocês são aí, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela audiência, irmão. Tamo valeu, junto. Até mais, tchau, tchau. Avisar o pessoal que chegou o carregamento novo aí, tomou com o celular na mão, tá? Eita, olha aí. Aí sim, mano. Legal, hein, meu. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150, esse é o número para você mandar sua mensagem de áudio gravada para nós aqui. A gente coloca no ar aquilo que for possível, né? A gente coloca no ar. Por exemplo, o Everton mandou aqui para nós. Fala aí, galera do estádio. Aqui é o Everton, Everton Palestra, beleza? Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. É, acompanhando o Campeonato Paulista, eu acho um campeonato muito chato. Ele só fica legal nas fases finais. Não seria melhor substituir o Paulista pelo Rio-São Paulo, voltar ao Rio-São Paulo, que era um campeonato legal? O que vocês acham? Um abraço. Sim. Chupa a Mota. Muito melhor. Eu detestava o Rio-São Paulo. A gente dificilmente pede a opinião do Mota, né? Mota, qual a sua opinião a respeito do tema? Eu gosto mais do Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Muito bom. Tem chato muito jogo também. Chato, velho. Banaliza, velho. Vai São Paulo e Ferroviária. São Corinthians e... Foi um tempo que veio um São Paulo e Ferroviária. Era lá. Legal. Era Fonte Luminosa? Como era o nome lá? Era... Fonte Luminosa. Fonte Luminosa, né? Pô. Que era um drama ganhar lá. Era nossa, difícil, era complicado. Mas peraí, o Corinthians São Paulo mostrou que continua sendo pequeno, difícil. Nossa, cai a casa. O Rio-São Paulo, gente, é que vocês estão pegando só na época que tinha Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. O Rio-São Paulo, quando terminou, ele tava inchado, como o Campeonato Paulista também é. Ah, tinha umas porcarias. Tinha, né? Americano, tinha só os América, grandes, tinha Bangu, tinha esse monte de coisa. Só os também. Grandes. Não, que sejam, 6 de cada estado. Ah, só os grandes. 6, não, mas por exemplo. Aqui fora seria a Ponte Preta. Você não vai pôr. A ponte é grande? É, não, a ponte é. Não. Eu acho um time grande. Mas você tá louco. A ponte tá no Brasileirão. O Havaí também tá. Ué, mas a ponte eu acho grande. Pra São Paulo. Não, não é grande. Tá para. Pera aí, você vai falar Marquinhos. Que ponte é do mesmo tamanho de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos? Não, não. Isso é time grande. Então não. É igual você falar craque. Ah, o fulano de tal é craque. Tá no mesmo nível do Messi, do Cristiano Ronaldo? Não tá. Então não é craque, gente. Não vamos analisar o termo. Depois dos grandes, quem que seria? A ponte. Não, depois dos grandes vem os pequenos. Os médios e os pequenos. Eu farei a ponte, mas quem? Então refaz a resposta. Quer refazer? Não, tem que analisar. Certo, tudo bem. Depois dos grandes seria a ponte, quem mais? Curitiba. Curitiba, Atlético Paranaense. Não, Rio São Paulo, tonto. Não, tá ok? Não, 6 times de São Paulo, 6 times do Rio. Não, quem seria no Rio? Flamengo. No Rio não dá nem 6. Mas, gente, no ano passado, o quinto time, por exemplo, seria o Audax. Por índice técnico, e correria o risco até de chegar numa final, como chegou na final. Ah, mas eu acho, Sombra, se for terminar o Campeonato Paulista, que faça talvez um torneio, o Campeonato Brasileiro, um pouco mais extenso e com uma qualidade maior. Porque aí você não precisa ficar encavalando data, etc. Concordo. Agora, quando mas você, aí, você quer, quando cancela você monta o Rio São porra Paulo, do torneio, Roma. Não vai ter problema com a tal da data FIFA, que a data FIFA só não existe pra nós, brasileiros. Então, pois é. Mas pois tá aí, os caras já inventaram essa porra de liga, que também já não tá dando certo. Que liga? Isso é liga de lixo. Ninguém liga, né? É, meu, entendeu? Ó, não dá. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Salve, rapaziada. Ô, mano, você só pode estar de brincadeira, mano. Como é que você vê com bons olhos dar o Marlone pro Atlético depois de ter investido uma grana nele e trazer esse tal desse Cleiton? Inclusive, meu xará, mas tudo bem. O Marlone, ele começou a temporada como titular. Ele só saiu do time pra entrar do Léo Jabá e depois do Romero por contusão. E a gente precisa manter o elenco pra conseguir disputar o número de jogos do ano, cara. Uma coisa é você se livrar do Marquinhos Gabriel ou do Guilherme. Outra coisa é você entregar o Marlon de graça. Abraço. Vamos lá, por partes. Primeiro, ninguém tá dando nada pra ninguém. O Marlon foi emprestado até o final do ano, assim como o Cleiton também. Ninguém tá dando nada. O Corinthians, ele não tá dando o jogador pro Atlético Mineiro. Já começa por aí. Quanto custou o Marlon, mano? O Corinthians, ele acabou comprando 50% do jogador. Eu preciso puxar aqui, eu não tenho de cabeça, Motinha. Diferente de outros jogadores. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel custou caro, custou 3 milhões de euros. O Giovanni Augusto custou 15 milhões de reais. Esses aí são caros. Porra. Agora o Marlone, o Corinthians, ele não fez uma grande extravagância para trazer. Ele comprou recentemente aí um outro percentual do jogador. Mas é um jogador que ainda pertence ao Corinthians. Ele vai por empréstimo até o final do ano. E com relação ao fato dele dizer, precisa manter o elenco. O Corinthians, ele tá mantendo. Ele tá tirando um jogador e tá repondo. Tanto é que houve uma troca. O Marlone, por mais que eu goste do jogador também, amigão, analisando o Marlone que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Marlone esse ano não tá jogando nada, velho. Tem que se desprender dessas peças que não estão bem. O Marlone, nas oportunidades que ele teve, ele foi muito mal. O clássico que ele jogou foi muito mal. Uma coisa que eu queria entender, no passado, na Libertadores, o Corinthians entrou, ganhou 6-0, ele marcou 2 golaços, foi o melhor homem em campo, depois de lá tirar o Tite, tirou ele e não jogou mais. Pois é, por que será? Ué, é isso que eu queria saber. Tem que perguntar pro Tite. Pô, mas se o cara entrou, foi 6-0, ele fez 2 golaços, foi o melhor homem em campo. Mas independente do ano passado, Benji, esse ano ele teve as oportunidades aí que eram cabíveis e ele não jogou bem, man. Tem que falar real, não é tá jogando. É isso aí, man. Ué. Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. O Cleiton vai jogar bem. Pode ser, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eu acho que as pessoas têm um pouco de memória curta, porque o Jorge Henrique também teve uma fase em que ele não fazia gols e que as pessoas defendiam o lugar dele no time por causa da parte tática dele, de ele já ajudar a marcar. Eu também acho o Jorge Henrique, no geral, na carreira melhor do que o Romero, mas eu não vejo tantas diferenças assim nas funções dos dois. Aí. Mas função louco, é uma velho. Coisa. Parou o Romero com nas funções, ok. Nem comparação. Mas nas funções, no São Paulo, você vai ter a mesma função, o Palmeiras, parecidos. Todos têm jogador fazendo a mesma jogador função. Jogador de lado de campo que tem responsabilidades defensivas. De marcar, Mas o Jorge Henrique, quando tinha a bola, machucava muito mais do que o Romero, né? Não dá pra comparar. Não, não dá. Desculpa, comparar o Jorge Henrique com o Romero. Caraca, não, mas ninguém comparou de brincadeira. O Jorge Henrique com o Romero. O cara falou aí, comparou a função. O Jorge Henrique teve 2 anos com ele jogando em altíssimo nível. Muito, é muito melhor que o Romero. Num time bem melhor. Os 2 anos do Jorge Henrique vale pela carreira inteira do Romero e é mais uma encarnação ainda. O time do Corinthians, o time que o Romero tá jogando é um time mais... Sobre o porco... Opa, fala do campeão aí. Eu vi que manchete aqui com o Besiktas tem interesse no Dudu, etc. Vocês acham que o Palmeiras iria abrir mão do Dudu agora, em plena Libertadores? O Rudy falou. Paga o valor da multa. Hã? Abre mão, se o jogador quiser ir, ele paga o valor da multa. Se pagar o valor da multa, mas a multa não deve ser baixa, hein? O Rudy falou que... Não. Eu não acho que o... O Rudy falou que tá certo? O Rudy não disse nada. Fala, vó. O que eu falei é que eu ouvi de duas pessoas diferentes que estão tentando levar o Dudu. Uma se careca ou uma com cabelo? Não. Duas pessoas diferentes. Sim, mas foi uma. Foi a Dona Odete e a Claudinha. A Claudinha é a sua manicure? É, lá do Parmeira, ela trabalha lá terceirizada. E a Odete? A Odete é da Bocha. Da Bocha. Agora, se ele vai pro Paquita, se ele vai pro. É Besiktas, ó. Besiktas, eu não sei. Por isso até que eu perguntei pro Beijão se o Everton da Ribeira viria, porque aí vai É posicionamento diferente. Eu tô conversando com uma pessoa aqui. Então, aí eu sei na minha que a pessoa tá falando pra mim, mas que eu tô tentando... O Dudu renovou recentemente até 2020. Hein? Isso não quer dizer nada. Mas a multa cresceu, o clube... A avó pôs o Dudu no avião. O clube ficou dono de 100% do passe dele. Pra ganhar mais. Eu tô apertando uma pessoa aqui pra tentar dar uma dica, mas vai aos poucos. O cara falou pra mim é o seguinte, ó. A proposta pelo Everton Ribeiro... Já está na mesa do presidente e o negócio já está bem adiantado. Mas com relação ao Dudu... Não, desculpa, mas o Everton Ribeiro. Sim. Não, mas o papo ainda... Que presidente? É isso? O presidente do Al-Ahly, onde joga o Everton Ribeiro, já tem... Agora, seria uma idiotice, né? Tá, mas o Dudu, proposta... Aliás, falando pelo Dudu, né? Nem pelo Palmeiras ou pelo... É que eu não sei a quantidade de dinheiro, porque aí você começa a fazer... Mas o Dudu tem potencial para jogar em time muito melhor. Né? Então, era isso que eu ia falar. Com relação ao Dudu, Domênico, eu duvido que ele queira, por mais grana que tenha na jogada, o jogador aí precisa querer ir também. É. Por mais que o Palmeiras fale, quero vender você, Dudu. Ele fala, não quero ir. Pro Besiktas eu não vou. E ainda mais agora que o Dudu foi chamado para a seleção brasileira, exatamente. Pode estar com uma motivação extra. Se fosse um outro clube, talvez aí da Europa, com mais tarimba, se fosse um clube da Itália, vai, uma Inter de Milão que quisesse o Dudu, se fosse até a própria Roma, na Espanha, quem sabe um Atlético de Madrid fala, quero o Dudu, pode ser que balançasse o cara. Agora, Besiktas jogar na Turquia, eu acho que o cara não vai, não. Eu não sei, mas não me parece, assim... cada um sabe o que faz com o seu bolso o também, é óbvio. Está, né? O clube que está, mas, ó, eu guardo uma arma, e né? E segundo a informação, a multa é tão alta, mas tão alta que se sair, o Palmeiras fica milionário. Não, mas muitas vezes o clube ele não exige mais. Pela informação que eu tenho aqui, o clube vai ficar... Nossa, velho. Não, mas o Domênico... Dinheiro pra boneco. Eu não tô errada. Por mais que dinheiro pra cacete. Não, mas a questão não é essa, gente. O clube, por exemplo, aquele Vinícius Júnior do Flamengo, a multa dele vale 100 milhões de reais. Não vai vender por 100. Não, mas é que tá. Se pinta uma proposta que seja interessante pro Flamengo, se pinta uma proposta de 60 milhões, o Flamengo entende ele que vale. Ele já tem proposta de 30 milhões de euros lá fora. O que tá pegando é a idade. Não, tá. Tem 16 anos. Mas não, é que tá. O Mano, se o Flamengo tava quiser... Eu usei só como exemplo. Né? Se o Flamengo quiser falar, beleza, a multa vale 100, mas eu acho que a proposta de 70 é cabível, eu acho que a proposta é boa. Está bom para ambas as partes. Uma multa alta não quer dizer que o jogador, que você vai receber os 100% daquele valor. Claro. É só uma forma de você se resguardar, uma forma de você se proteger, claro, caso você não goste da proposta. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97. Olha, foi ontem que você trouxe os donos da bola? O dono da bola? Sim. Antes do dono da bola vir aí, ó. Porque eu queria ouvir hoje de novo. Tem posso? Vamos, claro. Você que manda, cara, somos. Ele fez um decreto também politicamente correto. Ah, tem um decreto politicamente correto? A gente pode fazer depois, porque em protesto às pessoas chatas que reclamam de piada. Antes do... A informação que eu tô colhendo é que o São Paulo está atrás dele há muito tempo. Sim. Aí o Mota perguntou bem, Sombra. Você acharia bom Everton tempo, Ribeiro no São Paulo? Não, São você devia falar que eu tinha falado no começo do programa. Há muito tempo que o São Paulo está atrás do Everton Ribeiro. Sim. Agora, já teria até o tempo de contrato o Alexandre e o valor do salário. O Alexandre Matos é muito amigo dele. Eu tô achando que a coisa... Mas, eu tô achando, pelo que eu tô... É que aqui eu tô no ritmo de tortura com a pessoa. Pra esse time do Palmeiras vai ficar muito jogador. O que eu tô achando aqui é que... deduzindo. Ele já sabe. Não, se eu soubesse, eu tinha falado. Eu tô apertando o cara aqui desde de manhã. Que... Eu não sei se isso aí, de repente, é pra não dar uma estigada no Palmeiras. Vai dar o quê? Uma estigada no Palmeiras. Pra ele ir atrás? Porque, pelo que eu tô dando a entender, eu acho que é o São Paulo que tá mais forte no negócio. Então foi o que me falaram hoje. Agora, eu não sei... Tem até o contrato na mão dos caras. Então, o cara tá falando pra mim que a proposta é na mesa do presidente do Awali, mas a pessoa não me abre de jeito nenhum o time. 3 anos de contrato. Uma vazadinha na informação, ela é importante. Porque uma vazadinha faz com que alerte-se, olha, ele está disposto a voltar. Olha, o clube de lá topa fazer negócio. Olha. Tem um valor. Ó, São Paulo tá no negócio. Vazam, dá uma vazada. Isso. Aí... De repente vem algum outro clube e chega assim, opa, vamos lá ver se não dá pra cobrir. Claro. Bom pra todo mundo, bom pro jogador que ganha mais. Tá valorizado. Ou do São Paulo, ou do clube que possa vir atrás, valoriza. E bom pro Awali que possa pegar mais negócio. Mais grana. Porque nessa história de vazar negociações, você fala, mas quem que vaza? É o jogo, né? Eu não tenho dúvida que muitas vezes é o próprio staff do jogador que vaza. Lógico. Sem dúvida. Pra se colocar como disponível na praça. Valoriza o cara. Agora, mais time entra em disputa. Agora eu fico olhando, pensando no Alexandre Matos, vendo esse movimento, o empresário do Everton Ribeiro falando que tem proposta, o Everton Ribeiro querendo voltar. Eu fico imaginando o comportamento do Alexandre Matos, sabendo do jeito que ele é, que quer contratar. Ele fica olhando pro telefone, fala, agora eu mando uma mensagem para ele, não mando. Acho que ele fica com a tentação, deve ser muito grande, deve ser mais ou menos como um alcoólatra no open bar, né? Vou, não vou. Ele deve ficar tremendo para pegar o telefone, fala, vem para cá, nego. Porque ele é meio assim, né? Vai ter um monte já no... Né? Sabendo que o Dudu Guerra, vai embora. O Michel, gosta. Eu sei que poder gosta. Financeiro também tem para isso. Né? Rafael Niga... Aquele Cruzeiro do Lucha fez Aquele Cruzeiro do Lucha fez fazer o Rapa, né? Pra deixar comprava nada, todo mundo, velho. Tá certo. Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento de McDonald's, Dodô. Ah, vamos sair, McDonald's. Que dia que é hoje, hein? Eu tô ainda perdido, rapaz. Quarta. Quarta-feira é dia de Big Mac, mano. Ó, Paulinho. dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac. É o clássico dos clássicos, meus amigos. Big Mac por apenas R$8. E com batata e refri, sai por apenas R$19,90, hein, RG? Olha só que beleza, que mordomia, hein? Ó. E na sexta-feira, sim, é dia de quarteirão com queijo. Esse é o preferido do Sombra, viu? Quarteirão, não é verdade? É, hoje é o do Mano e sexta-feira é o dia do preferido do Sombra. E sábado tem novidade. Tem novidade, meus amigos, tem triplo cheeseburger. Esse sim, a gente adora, né? Sim. Triplo cheeseburger no sábado, clássico do dia McDonald's, hein? Todo dia, um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um clássico no McDonald's. Amanhã é dia de... De... Cheddar McNeil. Ah, meu preferido. É, sensacional. É McDonald's. É McDonald's. E agora vamos ao... Sou o dono da bola, essa que é verdade. Vamos ao dono da bola ou você vai querer um decreto politicamente correto? Escolhe. O decreto politicamente correto. Olá, eu sou ali. Hoje... Eu tô igual porteiro de boate. Oh, parei, velho. Trabalho, ganho o meu e vou pra casa com a minha mulher. E? Me chama de trator, que hoje eu tô lento. E? Eu não sou lobo mau, mas tô velho e peludo. Viu, Penta? Comemorou. E? Vem no bonde. Ei. Onde? Dos puritanos comigo, Padre Marcelo, Fábio de Melo, Gandhi e ele. Azai abençoado. Uhul! Boa! Tá aí o decreto politicamente correto. Esse ninguém pode encher o saco. Esse não dá esse... erro. Esse é abençoado ainda, é, cara. Bonzinho. Esse não dá erro, né? Esse tem... não dá erro. Para algumas pessoas, esse seria o decreto mesmo, né? Eles acham que. Porque não pode falar nada, né? É. Então seria o decreto. Boa, Rudi. Boa, boa, boa, é isso aí. E sabe onde que você pode ter um decreto feito pra você, sob encomenda? Especial. Entre uma cerveja e outra, entre um almoço e outro, dentro de uma atividade muito bacana? É, sabe quando? No resort. Boa. Ô, Léo, em junho uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, com uma rádio de comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô, Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97, vai eu, Barbazinho, vai Ricardinho, Domênio Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort. Sorte em Atibaia. Só com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97. A balada do Dodô, o stand-up Rudi Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. Boa, é isso aí, Resort do Estádio 97. Você ainda não fez a sua reserva? Ah, que mancada. Ligue agora, faça a sua reserva. Tem um time, nesse momento agora, durante o Estádio 97, tem um time de atendentes aguardando sua ligação lá na Lotus Travel. O telefone é o 28964665. 28964665. Você liga agora, tá lá o pessoal pra te atender. E você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Mais um detalhe, num quarto com um casal, você pode levar 2 crianças até 12 anos. As crianças não pagam. Olha, quanta facilidade para proporcionar esse lazer legal para você no resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho. Aliás, o dia 11 de domingo, dia 12, dia dos namorados. É um presente. É um jeito de você dar um presente. Olha, você, mulher que ouve, muitas mulheres ouvem Estádio 97, né? É um jeito da mulherada também chegar e dar uma, fazer uma surpresa pro namorado, pro marido, não é? É o presente que você vai aproveitar também, né? Ou no caso aí, por exemplo, que nem quem que é juntado aqui mesmo no programa? Eu, o Mano. O Mano não é juntado. Mano é quase juntado. Ah, pô. Ele não sai da casa Domênica do sogro, Gata. É juntado. Você é que sou. Estou pegando. O Dodô? Já há alguns anos. Você tá brincando. Ah, gostoso. Quanto tempo? O quê? Você e o Dodô... Você... É um resort totalmente familiar. Você não vou deixar. Mas no sábado, vamos pra resenha. Olha o traíra aí, Dodô. Porque faz trairinha em sua lei. Faz um friozinho gostoso lá. Cobrinha da Record. É uma época do ano, faz um friozinho bacana. É bom, a gente se amarra no arbusto lá embaixo. Não, você, que é isso? O quê? Não se amarra. Uma bunda branca assim, porra, velhinho. Você não se amarra porque... Não se amar porque todo mundo vê. Eu estou com a minha esposa e minhas filhas. Desculpa. Mas sempre tem uma fugidinha. Não. Isso não tem. Aqui não tem fugidinha. Aqui não é. Aqui não é Michel Teló pra ter fugidinha, não, meu brother. Mas sempre chega. Michel, falei, ó, trouxa. Ouve o que eu tô falando. É, tem um esquema que é o Mota e a mulher do Bato. Eles falam assim: não, vamos chamar a mulher do Domênico pra gente conversar um pouco. Pra dar um tempo. Não tem. Eu vou dar uma sarrada nessa gostosa. Eu vou te dar uma pancada na sua cabeça. Que é isso, Domênico? Cola-brinco e cerveja. Friozinho é bom dormir de conchinha, né? É um cola-brinco, nem diz o meu amigo lá. Cola-brinco. Como diz o Dodô, dormir de conchinha é uma delícia. Cola-brinco de leve, assim, né? Eu levo a Domênica lá embaixo. Viu, senhor? Desculpa. Eu levo a Domênica. Você vai tomar uma microfonada. Porque tem bichos lá, sabia? Tem. Vocês que vão ver futebol, tem bicho. Qual? Vários. E eu, a Domênica, tem sempre. De bicho aí, eu levo lá pra ver o pavão da asa aberta. Pavão. Que lindo. Tem pavão, né? Porque o pavão, RG, eu não sei se você sabe. Ele, quando ele quer se defender, ele se abre toda. Ele abre o leque. Pra intimidar. Ele abre o leque. Então, eu desço com a Domênica. E ela fala: sistema de defesa agora, eu vou falar que já vai abrir. Já eu falo quem é que vai abrir, Isso é só um pouquinho do clima que rola dentro do resort do estádio 97. E como diz o Dodô, em terra olha de olha o que Minhasher, você vai falar, hein? Todo dia, em terra de Minhasher, todo dia um descubra diferente. Por isso que ele tava fugidinha com o Aguinaldinho. Então liga lá, olha. Vai fugir, viu, 2896-4665. 2896-4665. Oba, vamos fazer promoção. Hoje o primeiro que fechar o pacote vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no estádio 97. Então olha, liga lá agora. Eu sei que você tá louco pra ser estranho no ninho. Tá louco pra ver esse relacionamento dentro do estúdio? 2896-4665. Queria agradecer o apoio do Edu Botões, também do pessoal da Futeliga, que patrocina os uniformes do torneio de futebol society. Futeliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou? Jogou, tá bom? É isso aí, agradecer também ao pessoal da Cassineira, que vai montar os jogos de cassino da Cassineira lá na primeira noite, vai ser muito bacana, tá? Legal demais, estádio 97 da Energia 97 trazendo mais ouvintes. Não esqueça, daqui a pouco tem o dono da bola, sensacional. Mais ouvintes que vem no oferecimento de Nissan, façam um test drive, porque quem testa compra Nissan. Eita, bravo. Que isso, velho? Torcedor do Corinthians feliz aí que veio o Cleiton. Cleita, meu gosto, Cleita. Vamos estabelecer. Vai pegar o cabelo, é bom jogador, vai jorrar na cara de vocês. Mano, de prego. A gente vai chamar de Cleiton ou de Clayton? Vamos estabelecer. Clayton. Não, pode ser as duas coisas. Alô? Tá vendo? Caiu de novo. Vixe, Maria, hein? Fica bagunçado isso. Como bagunçado? Alô? Cleiton é Clayton. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Marcelo Cibuca. Cibuca. Não tinha um cantor que era o Cibuca? Tinha. Não tinha? Mas é Marcelo Silva, que mais? É cantor? Marcelo de Souza Cibuca. Só isso? Instrumentista. Abaixa o seu volume, amigo. Gostava, gente? Não. Desculpa. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 4.3, Dodô. Ah, RG, aí sim, 4.3, como é que fica? Aguinaldinho que gosta. Como assim, Aguinaldinho que gosta? Ele vai de Cibuca, velho, entendeu? Aí, olha, que traíra, Domênica, te zoando, vai. Vai, menina. Mas é bom, né? Vai, defende agora! Quem nunca, mas é, né, que tá, não tomou a nota maior, tá vendo aí? Também vai de Cibuca, RG, Ale. Deu uma deitada agora no Dodô, hein? Ah, que isso? Ô, você tá semeando, tá louco. Bom, e qual que é o bairro? Aqui é Vila Verde. Meu. Ah, é Palmeiras, então. Vila Verde. Eu conheço. Ou tá esperando Vila Verde é nós, pô. Ah, ou tá esperando pra ficar maduro. Oh. Ah, sensacional. Agora salvou de, definitivamente. Zona Leste, amigo. Que é isso? É Zona Leste? Olha os trouxas. Os trouxas. Acertou mesmo, hein, gente. Aqui é perto do perto de Itaquera, aqui. Ou perto Perto de Itaquera. Itaquera é nós, Itaquera é Corinthians. Mas o falso acerta mais que o verdadeiro. O falso não precisa do entendi. Entendeu? Do ajuda. Entendi. Se sumiu. Peraí, deixa eu só pra garantir aí, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Na torcida? Tricolor. Cara, é São Paulino. Torcida Estádio 97, único. Camarote único. Jogo São Paulo e Corinthians. Jogo que já temos, no momento, 26 mil ingressos vendidos, né? Sim. Deve ter um Morumbi cheio pra esse clássico. E você ganhou o seu direito de estar na torcida lá. Camarote único, lugar maravilhoso. Bacana demais. Confortável, hein? Comida, bebida, traslado. Top, top. Tudo que o torcedor deseja, né? Mas a pode banho, você tem que. Corinthians também, Pudim, vai cuidar do seu time lá, ô. Vai espetar. Se preocupa com o teu time que vai ser rebaixado. Ó, sai do bar e cuida do time, vai lá. Deixa de beber e cuida do time, ô. Ô, Marcelinho, manda um abraço. Só mais um recado aí, ó. Guaraná Antártica, natureza, pede, bora lá. Ó, legal, você também ganhou um par de ingressos pra assistir o jogo da seleção brasileira. Legal, hein? Você tem que passar aqui na Paulista 1439 em 3 dias úteis. Em 3 dias úteis. Presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. Vai ver lá no Itaquerão, Brasil e Paraguai. Arena Paraguai. Corinthians. Itaquerão? É. Arena Corinthians. Arena Quinor. Arena tua mãe. Por quê? Ah, quero ver agora. Quero ver. Nem mãe mais pensa. Cartão, mano. Essa vaca velha aí. Um amarelo pra você aí. Amarelo. Amarelo, hein? Você lava a boca pra falar do Corinthians, viu, sua vacuna. Ah! Vermelho! O Moreno conhece. Mano, esse pediu pra sair, da mamãe. Toma um cartão vermelho aí pra você ficar mais calminho. Porra, finalmente. Ô, Ale! Ô, milagre isso! Qual porra, o jovem que tá com cartão vermelho? Mano, fazia tempo que não tomava amarelo. Nossa! Mano, hoje que ele tá com um alien na testa, lá. Ele tá com um alien na testa. Pode falar, não. Pode falar mais nada, não. Bacana. Nossa senhora, velho. Bacana. Amigão. Vamos falar um pouco aí do tricolor, cara. Hoje tem jogo. Jogo 9h45, São Paulo e Botafogo, jogo dos tricolores, né? Time misto. É o jogo da televisão, né? Já saiu alguma prévia de escalação? Então, ou... Renan Ribeiro. Isso pra mim não é misto, isso é o melhor dos três. Pra ele é o. Vamos, mim lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bruno, Breno, Lugano e Júnior Tavares. Jusilei, Thiago Mendes e João Schmidt. Lucas Fernandes, Gilberto e Luiz Araújo. É a primeira vez dessa defesa aí ou não? Não, Breno e Lugano já jogaram. Já jogaram. Foi naquele empate que nós tivemos em Novo Horizonte, que o São Paulo ganhava de 2-0 e tomou 2-2 em duas falhas do Breno. Uma no, quando ele cometeu o pênalti e outra no final do jogo, quando ele subiu uma gilete ali pra tirar de cabeça. Ali era a volta do Breno nesse jogo? Acho que era, né? Ele jogou lá na... É sempre uma volta, né? Ele vem voltando há muito tempo, né, o Breno? Tentando voltar. Eu digo como o primeiro jogo. Não, ele ainda não pegou no breu, né? Não, ainda não. Ah, não. Mas nada que você não dá uma banada. Ah, isso é... Que é tocha... Alastra, olha, né? Tocha de balão, alastra, velho. É. Não pegou no breu ainda. Se pegar, meu amigo. Amigão, algumas coisas sobre o time do São Paulo, né? O que, que você acha que deve ser feito para melhorar essa defesa, que é, se não é a mais ou é uma das mais vazadas do campeonato? O ataque, tudo bem, beleza. Tem lá, mas não fala do ataque, não. Do ataque a gente sempre fala. Aliás, a única coisa boa do São Paulo é a criação de gols. Mas tem que parar um pouco de tomar gol, ou estou errado? Mas o que está aparecendo aí, que esses dois últimos jogos aí, contra o Porco e contra... o Ituano, parece que voltou meio que o problema do ano passado, um pouco de falta de confiança, um pouco de muita troca de passe errada, entendeu? Muita cobertura, né? Eu tinha feito uma coisa, porque destino é esse, né, cara? Olha, quando saiu o gol, olha, nem acreditei, viu? Não, olha, eu falei, não é possível. Na história do Rogério história do Rogério Ceni com o Palmeiras, são 4 gols de cobertura. Mas já não entra. Não, 3, né? 3, mas 2 como goleiro e 1 como técnico. Não, 3. Então, mas uma coisa. Porque, assim, tem gente que encara aquele do Alex, um gol de cobertura, porque encobriu o Rogério. É chapéu, né? Não é cobertura. Ah, o do chapéu? Encobriu. É, mas foi, né? É um golaço, é verdade. Meio que. Tem uma... coisas que são, são incríveis, uma né? Uma cobertura de 15 milhões. Verdade. É. Mas ok, beleza. A gente também tem os nossos prós contra eles. Mas o São Paulo já não entra hoje como uma defesa mais vazada. Tá vendo? Que bom. Ah, que bom. Ganhamos de quem? Quem é? Linense. É que não jogou Linense. Ainda, viu, RG? Linense. Ô, você sabe, ainda. Sabe de uma coisa? Dos três gols, pra mim o mais feio foi o mais importante. Como assim? O do Morumbi. Porque o Palmeiras perdeu o jogo. Não foi no Brasileiro? Ah, foi. O Palmeiras perdeu no último momento de jogo. Do Rabinho. Ah, o 1x1. Foi 1x1. Tava 1x0 o São Paulo, o São Paulo tava vencendo. Era quando podia cair, é isso? Não. O Palmeiras tava... Ou foi no Paulista? Aquilo eu não lembro. Não lembro. Ah, não vai mudar agora. Foi no Brasileiro de 2015. Sim, mas foi o único que mudou o resultado do jogo. Ah, tá, entendi. Mas no Morumbi então não foi, porque... O Palmeiras não ganhou no Morumbi, no Brasileiro. Não, mas foi 1x1, ia perder. Já empatou. O Palmeiras não ganha do São Paulo no Brasileiro, 15 não. 15 anos. Não ganha do não, São não, não Paulo desde... No Morumbi há 15 anos. Desde aquele jogo então. Do Alex. É desde esse jogo do mas, ô amigão, aí que tá, você, eu tava postando outro dia uma pergunta. Tem gente falando, mas o que você acha que você defende isso? Não, é uma pergunta. É, será que, às vezes, o jogo fica comprometido do São Paulo vem sendo comprometido nos últimos jogos, porque esse estilo de jogo do Rogério exige demais fisicamente, chega numa hora que não aguenta, né? Ou você acha que... sua opinião a respeito, queria saber a sua opinião. Ou é o inverso, porque tem gente que fala assim, não, mas pô, já mudou a postura nos últimos jogos, já não foi mais aquele time mordedor. Mas será que não foi esse time mordedor justamente porque cansou? Entende? Isso é uma pergunta. Como que você vê essa questão? Sobrinha... Eu queria pedir problema... só um detalhe. Eu queria pedir pro Sérgio Louco parar de repetir esses lances na nossa transmissão. Deixa o Sérgio Louco trabalhar. Esse lance é legal, hein? Deixa ele trabalhar, porra. Do goleiro, mas depois não muda vem golaço. Pedir aumento, hein, louco? Deixa ele. Cuidado com quem tu mexe. Olha lá, esse foi o gol, Sombra, que a gente tá falando. Sim. Era aquele brasileiro que já vimos bastante, viu, louco? Mas é legal ver. Coloca aquele do Dagoberto em cima do... Do Dagoberto também. Foi cobertura ali. Lógico que foi. Lembra o Arley, centroavante que jogou no São Paulo? Ele foi o Arley. Varley. Walt Disney. E não, ele fez um gol de cobertura também. Foi no Rogério ou não foi? Não lembro. Tá bom. Não lembro. Mas Marcelo, e aí? O que você pensa mesmo? Eu acho que é um pouco... É falta de confiança mesmo. Eu acho que o que tá faltando ali é... Pra esses dois últimos jogos, pelo menos o que pareceu foi isso aí, entendeu? Faltou perna? Faltou culhão, né, os caras. Não, mas uma coisa é faltar coragem... Outra coisa é faltar condição física. Eu acho que faltou coragem. Você vê o... Contra o Ituano, você acha mesmo? Eu acho que faltou, viu? Porque então tá bom. Não é possível, os caras perdiam lance fácil, errava passe de meio metro. Parece que faltava coisa básica do futebol. Não dá, parecia que ele tá treinando toda semana, jogando junto toda semana. Os caras erravam muitos erros, muitos erros de passe. Que não estava acontecendo nos jogos anteriores, né? Pô, mas desculpa, cara, eu queria entender qual a lógica que você fala. Isso é a tua opinião. Mas assim, é na boa, faltou coragem, por isso errou passe contra o Ituano. Eu acho que faltou culhão, faltou pegada. Você vai perdendo a confiança e aí gera esses. Vai gerando esse monte de falha, esses erros de passe, entendeu? Eu acho que você vai meio que caindo de acordo com como o jogo vai desenrolando. Entendi. Ale, com seu ponto de vista menos clubístico do que nós, eu acho que você com seu ponto de vista imparcial, obrigado. Só com o Romero, aí você se torna extremamente parcial. Sim, mas eu acho que você. Não você esquece falou... que você vai falar do time do chefe, hein? Sim, claro. Não, aqui não tem essa, não. Mas, eu tô vendo que você é maluco. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa que você falou. Acho que o elenco é curto, então ele não pode revezar os jogadores como ele gostaria para que em todo jogo o São Paulo tivesse a mesma intensidade. Eu acho que o esquema de jogo ele é realmente ofensivo, ele é ousado, porque tem muito mais jogador com característica ofensiva do que defensiva, e acho que a gente tem que considerar as falhas individuais, sejam dos zagueiros, aí você pode incluir o Michael, que está machucado, mas quando estava jogando não estava bem, uhum. E os seus substitutos também, que não estavam bem. e também os laterais. Muito azar, hein? Aí você pode colocar o Bruno e o Buffarini, principalmente quando o Buffarini tá na esquerda. E os goleiros também, né? Então é muita gente falhando na última linha ali de marcação, fora o elenco, que não permite ao Rogério revezar muito, e o time que é ousado mesmo, que vai para dentro por característica. O Marcelo? Manda. Pintam notícias de que um dos clubes interessados em ter o Everton Ribeiro no Brasil é o São Paulo Futebol Clube. Segundo o Benjamin, que com seus furos costuma ferrar as negociações, costuma estragar essas negociações. Isso não é tão vasto, um histórico no programa gigante, né? Ele na hebraica lá é conhecido como Boquinha de Graxa. Boquinha de Graxa. Ah, é. Se o Benjamin já fosse nascido, o Pelé jamais teria jogado no Santos. Jamais. Ah, não teria. Não teria, né? Jamais isso. Se o Benjamin fosse daquela época da Bíblia, sabe? Ah. Emiliano, traz, pá. Sei, sei. O homem tinha caído antes, mano. Esse aí vomita os bagulho, mano. Ah, ele vai entrar. Cagueta, geral. É, meio Judas. É, pois é. Na mesa ele ia estar sentado de que lado, mano? Ah, ele ia estar atrás, assim, da porta. Aí, ó, o cara tá aqui. O homem tá aqui tomando um vinho. Não! O homem tá aqui tomando um vinho. Tá arrumando danado aqui, amigo. Ô, amigo! Os caras tão quebrando aqui. Tem pão e vinho pra todo mundo, mano. Os caras tão na bota. É louco. Ô, Marcelo. Mas me chama de Judas Iscariontes, que hoje eu vou trabalhar com a hashtag traição. Mas, falando de Everton Ribeiro, você gostaria da contratação do Everton Ribeiro, ainda que o São Paulo precise investir também, e talvez até mais, num goleiro ou num lateral? Bela pergunta. Não, eu tô fazendo comparativo. Ah, dele foi melhor. Você perguntou do Everton. Você é muito amarelão, hein? Goleiro, lateral e zagueiro, né? Dá pra comprar três aí pro preço do Everton. É que eu não sei qual seria a negociação, se é que há uma negociação a qual o Benjamin pode estar estragando nesse momento. Mas você não imagina que... Pra ver como ele vai chegar, né, Sombra? Quanto tempo ele tá jogando fora? De avião, provavelmente de avião. No navio. Não discorda, amigo. Ah, ele deve estar uns 3 anos fora, 2, 3 anos. O Elton Lane, também, a expectativa que deu e até agora não deu o resultado desejado. Eu acho que ele vai crescer ainda. Agora, pra ver como ele vai chegar aqui... Cresce ainda? Quer ver crescer, né, Bambi? Quer ver crescer, meu canal? Vai lá, cuidar da sua dona, que você tá caindo. Pudim, tá caindo, vai cuidar, sai do bar. Sai do bar, Pudim. Não tem problema cair também, porque não precisa faturar, não precisa de nada. Não é importante. Quero ver por ingresso da segundona lá, R$100. Só as primas de Osasco lá. Vai custar caro esse trouxa de dinheiro. O time vai cair. Ó, Marcelo, então aí que tá a questão. Inegável que o Everton Ribeiro é um bom jogador e gostaria de ter no São Paulo, até como pra jogar com o Cueva, não é nem pra ser reserva de Cueva, pra jogar com o Cueva, fazer parte do titular. Mas você investiria, se fosse pra gastar um bom dinheiro, você investiria num grande goleiro, num grande lateral direito, ou não, ok, vamos de Everton Ribeiro. Eu ia de Everton Ribeiro. Isso aí vai vender camisa, vai dar moral pro time, vai fortificar o time de uma forma bem, bem expressiva. Eu acho que isso é mais importante nesse momento. Tá certo. Você, por exemplo, se fosse o mesmo dinheiro para trazer... Deixa eu ver, me citem um grande goleiro inviável para se trazer. Vamos lá. Fábio do Cruzeiro. Ah, rapaz, mas eu tenho medo do Fábio. O Fábio, cara, eu não sei. Eu já vi ele fazendo umas burradas daquela... É porque ele tá voltando de lesão, teoricamente pode ser reserva, né? Pô, carro usado e ainda com um problema no chassi. E velho já também. Andou bem há uns anos. Não, mas os bons não vão sair do seu time pra ir jogar no... Ah, mas o Everton Ribeiro é um que é bom. Cavalieri. Cavalieri. Mas também não tá com o chassi danificado? Ah, eu gostaria do Cavalieri. Não eu tem que pôr no Cyborg, goleiro, não? Acho que não. Acho que seria um goleiro com segurança, que daria segurança ao São Paulo. Não, tem experiência. Eu gostaria do Cavalieri, né? Segura uma... É que ele foi, né, muito cedo pra fora, voltou, mas eu gostaria dele. Tá certo. É uma situação difícil também pros dirigentes, né? Que você vê a dúvida que a gente tem num programa de rádio, é muito bom. Imagina a dúvida aí, isso aí na cabeça dos caras, tem que desembolsar a grana lá. Ah, e lógico, de repente ele mete o Everton Ribeiro, aí o cara ou estoura ou não tem o rendimento que a gente quer, e fala, pô, podia ir lá atrás, podia investir no goleiro. É difícil também, né? Mas eu, olha, desculpa, eu tenho uma opinião... É que aqui você pode opinar e errar, né? Eu tenho uma opinião a respeito do tema goleiro. Ainda acho que o Renan Ribeiro pode ser o goleiro de São Paulo. É. Ele nunca teve uma sequência e chance de ser o goleiro de São Paulo. Ele não teve nem 10% das chances que o Denis teve. Mas isso não resolve o problema totalmente. Porque se. Vamos supor bom, que ele. Mas se você resolver parte, já é bom. Sim, mas vamos supor resolver, que o cara brilhe, que o cara seja firme, seja o cara. E aí, machucou, precisa sair quem entra. Aí você sai de novo do 8, do 9, pro 4, pro 3. Ah, mas tem que ter... Rogério, mas peraí, você... Tem que fazer no elenco, RG. Eu não tenho ninguém hoje. Se tiver um... Pô, você tá louco. Eu já tô feliz. Não, mas isso que eu tô querendo dizer é que não dá o direito de você, por exemplo, São Paulo, acomodar nessa situação. Tem que continuar, entendeu? Mas aí eu acho que a questão é o menino lá da seleção brasileira, que é do São Paulo, da base. Lucas Pérez. De ser trabalhado. Tá bom. Né? É, Beija, já estragou a contratação ou você tá. Já falou lá com o cara, empresário? Já pegou o fax, a procuração? É, vai já mandar atravessou ele falar tudo. No ar, pode estragar ou não? Já estragou? Não, não possível. Não nada porque o cara falou pra mim que eu esperar algumas horas que ele vai me dizer. A única coisa que eu falei, ó. Está por horas o negócio? Não, ele falou que daqui a algumas horas ele vai poder me sinalizar. Alguma coisa mais concreta. Tá agora, vendo? O nego gosta de vazar pra valorizar o atleta e chamar outros times pro jogo. Tá vendo? Eu continuo naquela informação. Não tô falando você, tô falando do cara que te informa. Não, eu continuo naquela informação que eu dei. Não vou falar 100%. Eu acho que a proposta é do São Paulo. E eu acho que os caras vão cutucar lá o Alexandre Matos pra tentar levar ele pro Palmeiras. Só de vazar pra você essa situação, não, já mas... é pra chegar no Alexandre Matos. Deixa eu te falar, quem deu a informação não fui eu. Essa informação do Everton Ribeiro tá indo embora do futebol foi dada ontem, não foi por mim, não. Sim, vazou. Okay, mas... Não fui eu. Ou seja, mas quem provavelmente também tá te passando alguma coisa, é provavelmente as mesmas pessoas que passam alguma coisa pra todo mundo. Olha, o intuito que quer é encarecer o cara. Ética zero. Meter um leilão aí? Cara, vou ser sincero. O cara que eu tô falando, meu, não me abre uma vírgula. Ele não tá... Não, tô vendo. Não falou nada? Eu tô falando o que eu acho. Não, ele não falou ainda, ele falou que daqui a algumas horas ele vai abrir. Porque o cara falou que o negócio está adiantado. O cara falou, tem uma proposta na mesa do presidente. Seu Filing, vai dar negócio ou não? Então, eu acabei de falar, só que eu tô falando, eu acho. Não, o cara, juro por Deus, o cara não me abriu. O cara não tá usando nada, porque o cara não falou nada. Ele falou, bem, não dá pra falar. Tem uma proposta na mesa do... tem uma proposta na mesa do presidente, o negócio tá adiantado. Tá certo? O Everton Ribeiro ganhou tudo que ele podia ganhar lá no futebol árabe. Ganhou título, ganhou melhor jogador. Dinheiro. Dinheiro. Quanto mais ele tinha lá de contrato? Ele tem contrato até janeiro de 2019. Aí dá negócio, hein? Aí agora o cara falou pra mim, eu ainda pergunto, futebol de São Paulo? Ele falou, não fala, não dá pra falar. Eu tô falando o que eu acho. Mas o cara já fez o que precisava ser feito. É, Sombra. Só de jogar que dá pra voltar, tem algo adiantado. Então, agora deixa eu te falar. O serviço foi feito. Então, agora o serviço foi feito, não foi o cara que ligou pra mim. Não, você tá na tua. Não, foi o cara, cara. Não, mas não foi ele que, não foi esse cara que ligou quando pra mim. Quando você não quer passar a informação... Quando convém? Quando você realmente não quer, mas... você chega e fala assim, você tá louco, nunca ouvi falar desse negócio. O que eu quero mesmo falar que seja mentira, mas fala, não o que quero. O que eu quero te falar foi o seguinte, quem ligou pro Everton Ribeiro hoje fui eu, o Everton Ribeiro não me ligou. Quem ligou pro empresário dele, não, o empresário dele não me ligou, quem ligou fui eu. Bem, Beijo, eu sei. Você tá na tua. Não, não é o cara que, ó, bem já, tá rolando fulano aí. Você tá na sua, não tô criticando você. Eu sei, mas tô falando que o cara não me falou nada. Quem que é o cara, concreto. Cara? Mas não precisa nem falar, é só dizer que tem coisa avançada. Quem não quer trair, não vai na zona. Exatamente, é isso que eu digo pro Domênico. Quem não quer trair, como não assim? Vai na zona. Mas ele não te ouve. Que isso? Isso parece surdo. Parece isso. Você viu o Marcelo Guinha Azul parte 2 aí, hein? Quem não quer trair, não vai na zona. Dois, não, liga pra zona. Eu não tô falando que é o... Eu falei que eu acho que é o São Paulo. Então, eu não falei que é o São Paulo. De transações estragadas. Não, eu não estraguei do Guinha Azul nada. Vamos fazer as fases entre o Beijo e o Motinha aí. Boa. O clima tá azedo aqui, velho. Mais puro do que o Motinha aí, meu. O programa podia trocar de nome aqui, mas... podia chamar Faixa de Gaza 97. Mas quem não quer agora é a Mota. E tem a outra que eu chequei agora, eu vou te falar aqui, ó. Que, Marquinhos? Que no meio, nessa janela próxima vem uma oferta pesada do Beşiktaş pelo Dudu, sim. Aí, ó. Aqui na próxima janela? É, nessa aqui no meio do ano. E a avó sabe do, do, tá dos, aqui, ó. Dos Paraná. Como é que é que fala? A avó dos paranista, falou, né? Paranauê. Ó, o Sombrinha, só aproveitando. Fala, avó. Saiu o escalamento do Parmeira. Relação, velho. É. Qual é o jogo? Onde? Parmeira quando, e Mirassol em São Paulo, Brasil. Certo. São Paulo. Fernando Prato, o Fabiano. Ô, vó, respeita o time aqui, eu sou São Paulino, falou o Palmeiras na hora do Palmeiras. Pera boa, boa, tricolor, é isso mesmo. Olha, o dia que você for diretor, você escolhe a hora que eu falo. Nossa, que vamos lá. Fernando Prato, Fabiano, vai lá, Lolo. Antônio Carlos, Edu Dracena, Elvídio. Egídio, velho. Egídio, velho. Felipe Melo, aí que tá, Rafael Marco. O Amin Kader? Mas já saiu acredito. O time, é esse o time? É, Roger Guedes, Rafael Nega, Michel Basto e o William. É Veiga? Veiga, ou seja, ele vai jogar com, ele vai jogar no 405. 405, tá certo, o final é 405, faça a sua aposta. Ô, Marcelo, ô, véia, só porque você foi mal educado, o Palmeiras vai perder 2-0 hoje. Tomara que perda mesmo pro Santos. Não, que tomara que perda, no, tá no louca. Passado e fase. A velha é torce pra perder. Eu não torço, não. Nossa, quanto ódio no coração. É, anti, é como diz o mano, é uma baita de uma vacuna. São os anos. Opa! Aí, RG Moura. Vermelho direto? Toma um cartão vermelho pra você. Direto? É, mas não pode. Eu achei que eles iam no bingo junto, no baile da saudade. Vai mais. Marcelo, deixa o seu palpite pra São Paulo e Botafogo. Logo mais. Hoje vai ser 3-1. Tem que tomar aquele golzinho que não tem jeito, né? Pra dar emoção, né? Nada, o Renan não vai tomar gol. Não, se for pra tomar gol, que seja daquele pênalti, que o goleiro não canta, a bola no outro, pra ninguém achar que falhou. É. Falhou, e pra não falhar, de fato, né? Renan é uma muralha. Então tá bom. Deixa eu fazer o merchan aí. Como é que é do desodorante? Me dá ajuda aí, Matheus. Como é desodorante? Não é só desodorante, é um Bozano, meu. Bozano. Não é um desodorante, é o desodorante. É assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais. Só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Boa. Ganhou o kit top do desodorante Extreme. Você ganhou tudo, velho. Oh, muito obrigado aí. Ô, oh, mano, agora você me ajudou, ó. Chupa, senta e roda. Nossa! Deitou? Inclusive aqui, ô palhaço, acabou o kit. Ah, não, já ganhou. Acabou o kit, ganhou porra nenhuma. Eu vim com a chave do armário e você não ganhou nada. Pera aí. É, já ganhou. Palhaço. Quando você falou chupa, palhaço. Senta, ele ainda aceitou. Mas não, o roda, roda não. Roda não. É, pelo contrário. Que é isso, roda? Ó, não ganhou nada, viu, otário. Opa. Não, otário não. Falou, velho, até o ano que vem. Otário não. Até o ano que vem. Muito obrigado, galera. Parabéns aí pelo programa. Ó, tchau, ó. Quer mandar um abraço pra alguém, ó? Tchau. Peraí. Vai, manda, tchau. Ih, caiu, velho. Um abraço. Ó, desligou na cara do cara. Não. Como? Seu site aí. Ah. Pro bar do Alan. Ah. Bora, mas tem mais. Boa, maninho, gostei. Valeu então, parceiro. Um abração pro senhor. Pode, desligou na cara do cara. Na cara do cara caído. E ó, e olha só. Opa! Passou, hein, passou. Passou! Tá passando o nosso Fórmula 1 aqui na promoção Estádio 97 na Pole Position. Anota aí, tá bom? Estádio 97 trazendo mensagens através do nosso WhatsApp. Aí, rapaziada. Boa tarde. Marcelo aqui de Osasco. Fazer a pergunta pro mano. Aí, mano, o que, que você tá achando do Jadson? Essas finalizações que ele não consegue acertar. Ih, na minha opinião, ele jogava a bola lá porque ele tinha do lado o Renato Augusto, né? Eu tô achando aí que vai ser uma furada também o Jadson no Corinthians. Tá feio. Valeu, um abraço a todos. É... Tá mal, né, mano? Antes de falar do Jadson, só gostaria de lembrar que o ouvinte que participou agora, além de não ter ganhado o kit da Bozano, porque eu já boicotei aqui porque acabou, infelizmente acabou. O cara esqueceu de falar o slogan do McDonald's, também não vai ganhar o clássico do dia, e esqueceu também de falar o slogan do Guaraná Antártica. Também falou. Deixou de ganhar um partido. Falou. O Bata falando que não ouviu falou. Também. Ele falou não tá ticado torcida, aqui. Não tá ticado. Não tá ticado falou. Aqui. Falou. Não ganhou ticado. Ingresso pro jogo do Brasil. Falar nisso. Que ele foi grosseiro com você e não devia ter falado pra girar o senta e pedala ok. Chupa e senta ok. O que não podia era rodar. É. Você não vai chupar a linguiça viva, velho. Ô, juiz! Que isso, mano? Tem criança. Ah, que gostoso. Ai, nossa. Que engraçado. Chegou aqui, foi um que por ontem você tá purificado. Ah, mas, pô, a frase foi pesada. Foi? Foi forte. Foi pesada. Ô, mano, você tá me devendo um bozano pra botar na boca do moto aqui, que tá numa asa monstro, hein, velho? Ah, é? Fede? Parece que ele engoliu um pum. Aí, se sou eu... Tragou o peido, mano. Se sou eu que falo, a Caça Heller dá um piti. Olha, ô, fica na sua aí, taxista. Tragou o peido, motinha. É. Ó, vovó, falar de quem hoje, ó. Vou te falar quem tá com a buzão pra minha cara. Por que você não reage? Quando é comigo, você dá mó pedido. Cala a boca, você não tá falando comigo. Você não falou que não tá falando comigo, tá direcionando a minha palavra? Ô, Sombra. Oi, ô, Sombra. Por que ele não aguenta? Ele não aguenta ficar sem falar comigo. Ele desvia o foco. Ele desvia, ele desvia. Tá, agora você falou, trouxa. Benja, porque a gente tem que ver que o Mota é um ser covarde. É, uma covardia em pessoa. É brincadeira. Chama de covarde. Só quero dizer a informação que eu tenho aqui, que o Dudu, o Dudu, ele não sai do Palmeiras, pelo menos até a Copa do Mundo, de 2018. Vai, ele tá mesmo vendo? É que falou, e eu tenho essa informação. O Dudu, ele tá bem no clube, ele recebeu convocação, ele não vai pra um time como o Besiktas, que é, segundo disseram, é um time que não tem muita expressão e ele tem medo de não ir pra Copa. Eu não falei ele que ele quer... Não, mas... Eu já vazou, mas eu falei que vai vir uma proposta. Então, mas essa proposta... Essa proposta parece que ele não vai querer nem saber o que é, porque ele não quer sair. Mas falta a não ser que o Palmeiras queira, mas mesmo assim, ele, a vontade dele é não ir. Mesmo porque os filhos dele estão lá direto no clube do Palmeiras, gostam daqui... E ele tem a possibilidade de repente, ir e disputar uma Copa do Mundo jogando pelo Palmeiras. Domênio coisa tá que pelo Besiktas, não. O futuro das crianças. Ah, ele vai ficar porque ele é sócio do Palmeiras, porque ele vai no trampolim do Palmeiras. Ah, Domênio, aceita que dói mesmo, rapaz. É só um minuto. Dá uma segurada aí, tio. É só um minuto, gente. Tô passando uma informação, não tô falando que eu gosto, que eu quero e que eu acho. Só um minuto. Eu, em momento nenhum, eu disse aqui que eu acho. Eu tô falando que é uma informação. É diferente. Informação de achômetro. Boa. É outra coisa. Boa. E o Mirassol, hein? Isso quem... E é o Dudu que falou pra minha fonte. Benjamin, não vem conversa, não. Não é Benjamin que eu não falei que ele vai. Eu falei que ele vai receber. Não, mas eu falei que você falou. Não, falei. A Caça Heller. Ele vai receber, mas porque o cara manda pra tua casa e você põe na caixa do correio. Não, porque no final do ano o Besiktas já tinha sondado ele. Como o Mano disse, seria uma loucura ele ir pra agora pro... Até o Mano falou. Não é agora. Tá na cara que ele não, mesmo no meio do ano. Porque até o Mano, você acha que é humano, não, o Mano deu uma opinião dizendo que ele acharia. Não, ele é o Mano. Até falei o Mano fala. O Mano tem razão. Tá. E vai de encontro com a informação que eu tenho. Tá certo. Sem agora, ele saber que era. Ô, Sobra, só uma pergunta pra você. Você acha que o Palmeiras... Puta, por que você lava a tua boca pra falar do Palmeiras? Dominique. E ó, você chupa aí, seu trouxa, vocês tomaram um pau. Boa, Dodô. É, não vem com... Esse ódio do Palmeiras... Depois você tem uma batata na boca, vai pro inferno. Boa. Vai engolir a batata pra mim falar que eu trouxa. Não tem conversa, não. Que desrespeito com um jornalista desse. É porque é um trouxa, é isso que ele quer. É um trouxa. Toda vez que eu converso com esse senhor no ar... O senhor não. O senhor tá no céu. O senhor tá no céu, tá? Essa senhora. O senhor não, o senhor é muito mais velho que eu. A senhora não. Eu tenho que sair daqui, senhor. Tomar um passe. Tomar um passe. É minha energia. Então vai tomar um passe lá. Pega o passe do busão e vai embora. Vou perguntar pro Sobra. Não pode ser do Romero. Pode ser do CFTC do Carlos. Fala, Zedão. Uma pergunta. Você acha que o Palmeiras, sem o Dudu, briga pra não cair? Ele tá tão entusiasmado de fazer o coisa que ele tá vendo o jogo do Santos aí, José. Ah, pera aí. Tô analisando como jornalista. Jornalista o Cássio. Palmeiras sem Dudu briga pra não cair. Pode brigar, mas nós ganhamos de vocês. A pergunta não foi pra você. Pode até brigar, mas nós ganhamos de vocês. Esse temor do Domênico denota. Se perdeu. Cair é pra vocês, mas cuidado. Tem pedalinho, vamos lá, né? Mais uma tem mensagem. Para aí, o Heller, peraí. Vamos lá. Quem? Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Fala, galera da Energia 97, aqui é o Matheus de Betim, Minas Gerais. Betim. Atleticano nato. Sotaque no meio. Então, estamos gostando demais do Marlone. Vai com Deus, Cleiton. Ninguém aguenta esse cara demais, cara. Embora o Atlético precise de jogador para segurar o elenco para tantos campeonatos, né? Embora já temos Rafael Carioca e Elias no meio. Marlone seria um ótimo reserva aqui no Galo. Abraço, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Acho que ele obrigado. Até joga no Galo, hein? Se você ligar pra... Eu não acho que ele é reserva, não, hein? Se você ligar pra reserva, 10... vai tirar lugar de quem? Se você ligar pra... Ah, é pra jogar. Ficar com o Dátulo, com o Casares. Dátulo não. Dátulo, Dátulo não. Tá no Vitória já. Tá o Casares, tá o Otero, tá o Robinho, tem o Fred, Robinho é na frente, o Marlon é meio. O Marlone joga de segundo atacante também. O Marlone vai brigar ali entre Otero, Casares e o lado de campo ali do... Talvez o Robinho. Se você perguntar para 10 torcedores... Então, o Michael Suel também tá jogando. Se você perguntar para 10 torcedores do Galo sobre o Cleiton, 11 estão felizes que ele foi embora. 11? É, de 10. E provavelmente de 1 e 10 não são 11 no Corinthians, né? Se você perguntar pros corinthians e o Marlone vai embora, quantos estão felizes? Eu acho que o Galo se deu melhor. Se você fizer uma enquete aqui e perguntar quem se deu melhor, Atlético ou Corinthians... Não tem a dúvida. Na enquete, o Marlone... A princípio ganha, quem se deu melhor foi o Atlético. Eu não sei, ligeiramente, mas eu acho que o Galo foi melhor. Acho que foi melhor. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Melhor pro Marlon também. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Claro que é. Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Ó, você não tá sabendo ainda dessa mega promoção? Fãs da Fórmula 1... Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a ir lá, e agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção: Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção: Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. E olha, e quem ganhar essa promoção, como você ouviu aí no spot promocional, né? Quem ganhar essa promoção pode tratar de vir aqui na rádio e fazer um roteiro comigo, com o Velho, com o Benja, com o Mano, né? Espetacular, com Mota, com o Dodô, porque nós conhecemos top. Barcelona de verdade. Sim. Olha, né? Fantástico. Pra tudo que você imaginar. É balada, é praia, é montanha. Nossa. Qual seria a sua dica de hoje? A minha dica é o Mosteiro de Montserrat, que é um lugar fascinante. Lindo. Onde você pega o trem... Você pega o trem ali na Plaza Real, acho que é a Plaza Real. Você pega ali o trem, na estação do metrô mesmo tem uma saída pro trem. Você vai até uma cidadezinha que fica no pé da montanha. De lá você pega uma cremalheira. Já andou de cremalheira? A cremalheira, ela vai subindo na encosta da montanha. É muito bacana. Procura a cremalheira Barcelona, Montserrat, você vai ver. E você vai chegar lá no topo. São 700 metros acima E a região do mosteiro, onde fica o mosteiro de Montserrat, primeiro que, assim, independente da sua religiosidade, é um lugar que tem uma energia extremamente... Como o lugar é maravilhoso, a paisagem é maravilhosa. Tudo é lindo. E lá em cima você tem bares, você tem restaurantes, você pode fazer a sua fé, acender a sua vela, fazer o seu pedido. Mas é um lugar... O Ben já foi a Montserrat. Inacreditável. E veja bem, eu tô errado, independe de religião. Não tem nada a ver com religião. É um lugar maravilhoso. É espetacular. E dependendo do horário que você for, você pega lá o coral, né, dos meninos. Ah, é? Não tem. Acho que são. Não sei se é uma ou duas vezes por dia, porque lá em cima tem uhum. Crianças escolhidas assim, a dedo. crianças, acho que até 13, né? 14 anos, por aí. Que viu o Penta. Que cantam no coral lá. Uhum. E que estudam música lá. E tem aquele, órgão dentro da maravilhoso, igreja, maravilhoso. Uma coisa que acho que é um dos maiores do mundo. Sem dúvida, é uma coisa suntuosa. Oba, então eu aconselho, cara. Você tem que ir. Tem que chegar lá. Ô, João! Temos que ir lá. E se der sorte de pegar um tempo assim legal, limpo, você chega naquelas muretas assim, olha, cara, aquilo é um negócio. É um negócio fantástico. Parece que você tá no paraíso, velho. Ah, um programa também que muito pode louco deixar de ir, a Casa Batlló. Sim. Também, puta, também. Aquilo. Fantástico. A Casa Batlló, acho que se você for 100 vezes pra Barcelona, você tem que ir 100 vezes lá. E na La Pedrera, você foi? Tava fechado. E na Sagrada Família? Ah. Porra, eu adoro, velho. Tem aquela frase espetacular do Gaudí, né? Porque ali não acabou, né? Não, tá em construção ainda. E aí uma vez perguntaram pra ele, ele falou, meu cliente não tem pressa. Verdade. Sensacional. Você foi lá embaixo, na Sagrada Família, pra ver a... Onde ficam os túmulos? Tem as impressoras. Você viu as impressoras? Tem lá as impressoras. Os planos arquitetônicos originais. Tudo como foi desenvolvido e como será será a finalização. E tem as impressoras que fazem aqui, os moldes meus. É muito bacana, Abá, porque você vai levar o ouvinte também vai com o acompanhante. E vocês vão ter bastante tempo. Vocês saem daqui numa quinta-feira à noite. Vocês vão ter a sexta, chega a sexta de manhã, vocês vão ter a sexta, vão ter o sábado, domingo o GP de Fórmula 1, vocês vão ter a segunda e saem de lá na terça à noite, se eu não me engano, terça fim de tarde. Pô, passeia pra caramba. Não volta, Bá, pede asilo político. Passeia pra caramba. A vontade é essa, né? Muito bacana. Sombra, quem tá falando muito bem da Espanha aqui, tá ouvindo a gente, é o Bruno Vicari, nosso colega. É de Bruno. Lá da ESPN, do Boneco. RSP. Legal, muito obrigado. Querido Boneco Ken, tá mandando Boneco um abraço. Ken. Olha, é um apresentador bem gostoso, viu? E, claro, vocês vão também visitar o Museu do Barcelona, que também é... Ali é legal, hein? É imprescindível, né? Porra. É imprescindível. Vai ser muito legal. Então vá anotando aí quantas vezes você ouve passar imagem, Sombra, o nosso... Ah, olha aí, é a Sagrada Família. Aí é a Sagrada Família. Sensacional. Com certeza, sensacional. Quando eu fui lá, ela tava em obras lá da nave, né? A nave é onde fica o altar. É verdade. Mas é bonito o lugar, viu? Olha. É que eu sou meio católico fajuto, né? Foi lá que você tirou uma foto legal, né? Ah, saiu uma luz em cima de você. Não, foi em Montserrat. Olha essa imagem que bonita. Aí são os detalhes, viu, Bá? Você não pode deixar esses pilares detalhe, simulam uma floresta. Essa é a ideia dos pilares. É, muito detalhe. E se você for, Bá, você tem que fazer o seguinte, de pegar a escuta, coloca no ouvido. É. Porque cada setor da igreja tem um significado, porque é daquele jeito. É. Muito bacana. É muito só não louco, vai velho. Se confessar, porque daí não dá tempo de voltar pro... É, muita coisa. Não, os caras não vão deixar você sair da Espanha. Tem que ter rodízio de padre, né? Os caras não vão deixar você sair. O Bá fica sentadinho lá e os padres fazem o rodízio. O Papa Francisco essa semana se confessou. Se confessou? Olha aí, tá vendo? Eu quero me confessar. Eu sou... O quê? Eu sou... O quê? O maior cantor do Brasil. Começei com Angela Maria. Fui torneiro mecânico. Não acredito. Eu não sei se você sabe. De brincadeira, você é o maior cantor do Brasil. Angela Maria. É um grande cantor, mas o maior do Brasil. O maior de todos hoje faz 72 anos. Roberto Carlos. Jorge Ben. Olha aí. Nós também é um dos maiores. Promoção Estádio 97 na pole position. 72 hoje, do RG. A promoção Estádio 97 na pole position. Tem o apoio imenso aí do turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Você procurando a latamtravel.com ou as lojas da Latam, você vai ver que você vai conseguir fazer roteiros maravilhosos como esses que a gente está aqui tá contando aí para vocês. Muito bacana, viu? Vai ser legal demais. Mas vai anotando aí, vai passando o Fórmula 1, vai anotando que no dia 25 de abril, o primeiro que entrar no ar aqui acertar quantas vezes passou o nosso Fórmula 1, vai se ferrar, em um único dia de programa. Que isso? Que isso? Atrapalhando o programa. Perdeu um gol inacreditável assim, agora o Santos. Perdão. Quem perdeu o gol? Olha lá o Santos. Isso? Depois não sabe porque perde pra time de Série B. Eu estou pra fora aqui. Mas agora é a hora do dono da bola. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito, do Santos e do Amém, até porque o Santos está precisando de reza brava. Essa que é a verdade. O Dorival é um baita treinador, mas tem que arrumar a zaga, né? Igual aquele filme 300 de Espartacos. Primeiro você defende a zaga, depois você grita ru e depois você vai para ataque. Essa que é a verdade, né? Veloso, o que, que você tem para falar da seleção brasileira, que ao meu ver é a favorita a tudo, né? Até a Champions League eu acho que a seleção vai levar. Pera aí, Veloso, daqui a pouco você vai falar aqui, até porque a gente tem que dar graças a Deus todos os dias por ter fala. Essa que é a verdade, né? Porque a fala é essencial para a comunicação, né? Diga-se de passagem. Aliás, não só a fala, né? Como os ouvidos também. Até porque quem tem problema no ouvido, né? Não deve sofrer preconceito, né? Você tem que falar todos os dias para quem é surdo, você tem que falar o quanto ama essa pessoa. Essa que é a verdade. E vamos para a matéria do locutor chato. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. É a seleção brasileira voltando a figurar nos primeiros lugares da América do Sul. Baita matéria do locutor chato, até porque o Roberto Carlos, que baita cantor. Essa que é a verdade, né? Hoje em dia, esse sertanejo aí, tudo canta porque tem as duas pernas. Eu queria ver cantar igual o Roberto, que tinha uma perna só. Essa que é a verdade, que perdeu no trem. Que na época que tinha trem, cavalo era muito mais legal que hoje. Miller, o que você tem aí pra falar da seleção brasileira? Ô Neto, na minha época, nenhum desses jogadores seria convocado. É verdade, na minha época, o KT, né? Você lembra do KT? Então, o KT jogaria em qualquer posição do ataque. O Jair Pisserni, né? Foi muito mais treinador que o Tite, né? O Tite é só marketing, né? Na minha época, o futebol, ele era futebol. Hoje é outro esporte. Baita comentário do Miller, que eu não prestei atenção porque eu tava aqui no Zap Zap, recebi lá uma foto com o negão da piroca, é mulher que geme. Até porque esse aí é o melhor meme que tem aí no mundo. É o mundo, tem razão, o mundo tá mudado mesmo. Até as carnes já não é feita de carne, né? Essa que é verdade. Estão colocando papelão no meio da picanha. Diga-se de passagem, né? Até porque, pra falar a verdade, a parte mais gostosa do boi é a picanha. Eu não gosto de maminha, porque os seios do boi é feito pra tirar leite e não pra comer. Essa que é a verdade. Aproveitar pra mandar um abraço pro meu amigo Tony Ramos, baita ator que fez carga pesada. Impressio, tá ao vivo com o Tite no Uruguai. Pode chamar o Tite aí, Pretzel. Neto, prazer enorme, né? Estamos aqui ao vivo com o Tite. Tite, tudo bem, professor? Prazer enorme participar com vocês. Eu quero dizer que eu respeito a todos que estão no programa com muito respeito. E disso eu tenho convicção. Grande Tite, a gente já vai falar com você aí, porque antes eu tenho que apresentar esse grande atacante, né? O Muzamba, o moçambicano, artilheiro do Roraimão, campeonato de Roraima de 91. Grande Muzamba, como é que você tá? Bom, pra falar a verdade, eu não vou mentir, eu não entendo nada desse negócio de inglês de Moçambique. Daqui a pouco a gente fala com você. Neto, pera aí, Neto. Quando você mandar um tempinho lá pra tomar água, queria contar a história pra você. Uma vez, vamos fazer uma excursão com o Corinthians, vamos ver a história aí. Aí foi pra África do Sul, né? Aí tava eu, tava no quarto eu, Mazanil, né? No quarto do lado, tava o Ricardinho, o Ricão. Vamos ver a história aí. A gente acorda, no meio da madrugada, o Ricão tava chorando, né? Tava chorando com a lapa de fora no corredor, né? Aí eu só o Marcelinho do lado dele orando. Aí eu digo, o que aconteceu, Marcelo? O Ricardinho que Deus me falou, o que aconteceu? O que aconteceu? O Ricão, né? Que teve a maior lapa do elenco sempre, né? Ele percebeu que na África, qualquer lapa era grande, qualquer cara tinha lapa grande, né? Ele percebeu que lá eles não pulavam corda, eles pulavam piroca lá de tão grande que era a lapa de cada um. Grande Van Pepeta, aproveitando essa sua história mentirosa, eu quero falar pra você que perdeu seus pontos na carteira. Mas você quer voltar legalmente a ter carteira antes do tempo? Então, contrate o esquemão, né? Que é um esquema ilegal, legalizado. Essa que é a verdade. Até o Sérgio Malandro aprova. Vamos aí pro depoimento do Serginho. Ha! Baita depoimento. Diga-se de passagem. Grande Serginho Malandro. Acesse aí, ó. esquemão.kit.net. Neto, nós estamos com o Tite aqui ainda, né? Na escuta, ele tem que dar o treino agora. E preste o programa, já tem o diretor. Se quiser, você manda o seu currículo vital aí. E aí, eles analisam aí o grande Jorge Saad, é grande, bacana, dono da Band, que também é dono de praça. Essa que é a verdade, né? E vamos terminando aqui, mais um. Eu sou o dono da bola, que eu tô ficando sem voz já. Até porque eu tava com as primas ontem. Grande Robertinho Mudo aí, obrigado pelas primas. Ô Neto, peraí, Neto. Ô Neto, mas e o Tite aqui, Neto? Manda um abraço pra ele. Valeu, Impresso. Manda um abraço pra ele. Ô, mano, manda um abraço pra ele, mano. Um abraço. Quer entrevistar o Tite ou o quê? Imagina, deixar o Tite. Um abraço pro Tite. Estamos aqui entrevistando o Juca Caolho. Vai entrevistar o Tite. O técnico da seleção esperando pra entrar, velho. Deixa ele lá. Eu fiquei esperando 20 minutos. Nunca mais, né? Estádio 97, tem o presidente McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Quem liga no Estádio 97 e diz a seguinte frase, preste atenção. Todo dia clássico, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Vamos lá, agora, e quem fala Bozano? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá? Ganha um par de ingressos para assistir o jogo Brasil e Paraguai, dia 28 no Itaquerão. Presente do estádio 97 do Guaraná Antártica. Mas se você for no jogo, você vai bem cheiroso, tá bom? Porque o mano vai te dar uma dica. Opa, é isso aí, velho. E outra, você vai estar entrando no lugar sagrado. Vai estar entrando no lugar ali que hoje é uma referência mundial. Você não pode estar aparecendo um mulambo, né, velho? Você não pode estar aparecendo um jogado lá. Você não pode estar aparecendo aí o Mota quando acorda. Você tem que estar alinhado. Você tem que estar de fraque. Você tem que estar bem perfumado. E cheiroso, né, velho? É isso daí, Domênico Gato. Você tem que estar utilizando o Bozano Extreme. Rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte que for esperto tem que ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte. Anota a frase aí, não vacila não, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase. Não perde essa não, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, é isso aí. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E extra, você merece extra economia. Pega, pega, pega! Pega, pega o beijo aqui, quer estragar a contratação. Bravo, pega, pega! É, rapaz. Alô? Alô? Me fala. Fala, Dodô, aqui é o Loen. Loen? Isso. Loen do quê? Loen Pereira Refundini. Refundini, e quantos anos você tem? 2.7. LG, 2.7 hoje é bacana? Hoje não, mas na época que ela lançou o filme, era. Ah, é? É. Quem é, gente? Lembra da Xuxa que ela fez Luen de Cristal? Aquela sensacional! Trocadilho! Bota! Zero! Como zero? Zero? Zero? Não, zero não. Essa piada só não foi pior que o filme. Essa piada. Eu não concordo com o puxador. Eu não concordo com o puxador. Mas também. Essa piada só não foi pior da cena que eu entro no mobilete e saio de cavalo branco. Me lembra? Eu entro no túnel de mobilete e saio de cavalo branco. E qual filme foi essa cena? Lua de Cristal. Lua de Cristal. Boa. E qual bairro? Vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí, porque não é em São Paulo, hein? Não é em São, já deu dica, hein? É Jardim Satélite. Jardim Satélite. Mas o Benja, na verdade, não é um cara que precisa de dicas, né? Como assim não é um cara que precisa? Eu ia até falar. Como assim não precisa? Não precisa de dica, não. Mas olha, não precisa. Você acha que ele acertaria assim? Eu acho que o Benja é um cara... Você acha que ele acertaria? Ele é alto, enxatulou. Jardim Satélite. Ele não fala? Que eu conheço e onde eu trabalhei... Você trabalhou? São José dos Campos. É, você manja mesmo, hein, Benja? Manja. Eu tive... Jardim Satélite é lá mesmo. Eu tive uma loja lá. Trabalhei O Domênico morou lá. Morei lá. Eu e meu amigo Naum. Morei lá. Tem jardim satélite lá. Eu era sócio do meu amigo Naum. Perto de Saturno. Naum, da Fatal. Ele tinha, tinha uma loja, eu e ele lá. Naum? Em São José dos Campos, ali no jardim satélite. Irmão dele era o Na 2, né? Era o Naim. É, desculpa. É, qual que é o time? Essa foi boa. Essa foi boa, pô. Ué, não é verdade? Ô, velhinho time, hein? Não, só, só pra garantir antes aí, Guaraná, opa. A natureza pede, bora lá. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Aí, ganhou. Bora lá. Comparte ingressos pra assistir o jogo Brasil e Paraguai, dia 28, no Itaquerão. Presente do estádio 97, Guaraná Antártica. Bora lá. Boa. Você tem que retirar aqui 3 dias úteis pra retirar, tá bom? Ok. Ok. Agremiação. Time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, é nóis. Tamo junto. Ô, amigão. Fala, mano. Você tá triste aí porque essas tiriças estão deixando o Corinthians, mano? Vai ter carreata de despedida do Marlone? Vai ser com a marcha fúnebre. Hã? Não, mas o Marlone eu não coloco como tiriça, mas tá mal também. Mas com relação, por exemplo, aos outros o Marlone, três lá. Eu não ia desfazer o Marlone agora, não. Não? O Giovanni Augusto, eu ouvi dizer que tem aí uma negociação que o Inter estaria interessado. Ah, o Corinthians de olho em alguns jogadores do Inter, especulando o Valdívia, não sei, não sei. Que saudades, hein? Eu acho que seria uma boa, o Valdívia, por exemplo. É, muita saudade, viu? Tá com saudade, o coração tá muito triste, viu? Eu já perdi o gosto de narrar, viu? É mesmo? Eu tô vendo que você tá muito triste, seu velho. Eu não queria me emocionar. É mesmo? Eu não queria me emocionar. Desde o dia que eu casei, que eu não choro, né? Mas o dia que eu casei foi por felicidade, viu? Caramba, hein? Calma, Zé. Calma, como vai ser, por exemplo, você narrar um jogo? Vai ter São Paulo e Corinthians domingo. Como é narrar um jogo onde você não vai talvez ter seja o último ali jogo. O Marlonezinho vestindo a camisa do Corinthians? Já vai embora, triste, já foi? Né? Já foi embora? Já dei a dica. Mais, já dei a dica. Fala substituto. Mas, ô amigo, eu acho que não tem também que ficar chorando leite derramado, porque o Marlone esse ano não tá fazendo por onde, hein? É, o Marlone no passado foi um cara que mereceu aí a titularidade. Nós questionamos aqui, inclusive, os treinadores que não o colocavam pra jogar. Mas esse ano o Marlone tá ramelando, velho. A chance que ele teve aí também, o maluco não correspondeu, não. Eu acho que quem tá representando é a molecada, mano. Você pega aí, ó, o Pedrinho, que entrou aí no último jogo, foi bem, vai ganhar chance pra jogar amanhã como titular. O Maicon, nas partidas que tem feito, tá indo bem. O Arana tá indo bem também. É, o Léo Jabá, eu não tenho uma opinião formada ainda. Algumas partidas ele vai bem, outras eu acho que nem tanto. Mas tem que dar um voto de confiança pro moleque também. Véio, eu concordo com os que estão representando. Só que o Marlone, você mesmo falou, o Marlone jogou bem ano passado, agora ele tá passando por uma fase não tão boa. Só que os outros tiristas, como você falou, o Guilherme, o Martins Gabriel, o Giovanni Augusto, eles nunca jogaram bem, cara, nunca representaram. Uhum. O Marlone, ele tá numa fase mal agora, mas pode ser que ele volte a jogar bem igual ano passado. Eu acho que valeria a pena manter no elenco. Mas eu acho que a gente consegue confiar na nossa base, a nossa base vem muito forte. Depois que o Osmar Losco começou a auxiliar o Carilli, eu acho que ele tem uma grande parcela aí na utilização dos jovens da base. Ele sabe trabalhar com essa molecada e eu acho que ele tem que investir mais na base mesmo. Por mais Arana que... é um monstro, vai ser puro lateral da seleção brasileira. Tá jogando bem. E tem que ir com a base mesmo, cara. Mas, ô amigão, o Corinthians ele já está classificado no Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras já estão garantidos na próxima fase, e o Corinthians ainda tem 3 jogos aí remanescentes, e um deles é um clássico contra o São Paulo, que é no final de semana. Com todo respeito ao Red Bull que o Corinthians vai enfrentar amanhã, mas o jogo ainda desses 3 remanescentes aí que realmente o Corinthians tem que tomar cuidado por ser um clássico, é o São Paulo. Você acha que o Corinthians consegue fazer uma boa partida domingo no Morumbi? O Red Bull é bom na vodka, né? Não, eu acho que sim, O time do Corinthians defensivamente está muito bem, com exceção do último jogo. Olá. Mas o time do Corinthians defensivamente está muito bem. Contra o Santos, contra o Palmeiras jogaram muito bem, acho que por ser clássico, o pessoal vai entrar com sangue nos olhos aí para ir para cima dos bandos. A galinha água não vai ter muita oportunidade dentro do Morumbi. Eu lembrava isso ano passado, fazia a mesma coisa. 4-0, vai dar jorrada no Butico do Sombra. As penas vão voar. No Florida Cup também a mesma coisa. Foi nos pênaltis, o nosso cego. Mas também ganhou. Mas, ô amigão, e com relação à expectativa que você tem? O primeiro falso mundial deles foi nos pênaltis. É, o falso mundial não. Entrando no site da FIFA e reclama no saco da comédia. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Legal foi buscar um chavão lá no Japão. Vai te catar o prego. É, lugar que torneio clandestino. Tiveram, né, se o cara quebrasse a perna no Japão, corria o risco de ter que amputar, porque a FIFA não reconhecia aquele torneio lá no Japão. Torneio clandestino. Torneio clandestino. Torneio 25 de março. Besteira, mano, fala logo, rapaz, que ele tem que voltar pra dormir. Não, não tem que voltar não, vai pro inferno. Vai voltar pra dormir na casa da... falar de quem? Ô, amigão, com relação à expectativa que você tem do Coringão pro restante do ano. O Corinthians tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro também. Qual que é a sua expectativa? Você acredita que o Corinthians possa buscar um título ou você acha que esse ano é um ano de... Tá rindo do que aí, ô cretino? Não, dá pra ver. Zé Ruela. Você acha que o Corinthians ele pode buscar um título ou você acha que é um ano sabático pro Timão? Não, a Copa do Brasil dá pra buscar sim, o Paulista também. O Brasileiro eu já acho um pouco mais complicado, você tem que ter uma regularidade muito grande ao longo do ano, o time ainda não tá tão acertado assim. Mas a Copa do Brasil, por ser a Copa, mata-mata, eu acho que o Corinthians tem grande chance sim. Como eu falei, a defesa eu acho que tá muito bem, o Carille conseguiu acertar. Tem que arrumar agora o ataque. Acertar do meio pra frente pra fazer o time jogar. Defensivamente tá bem, falta acertar o ataque. Concordo contigo, mano. E vamos esperar e torcer pra que o Carille dê certo também, né, velho? O mano nem ouviu o que você falou aí. Não, ele voltou pro microfone e falou, concordo contigo. Não, mas eu concordo mesmo. Agora com relação aí ao que ele falou do Carille, eu torço pra que esse cara dê certo, viu, meu? É um cara que o ano passado, se ele tivesse sido mantido no cargo aí, ao invés de ter dado a chance para que o Oswaldo assumisse e Cristóvão Borges também, eu acho que o Corinthians esse ano estaria na Libertadores. Mano, mas, com enfim, esse time, se ele não cair, ele já deu certo. Vai te catar, rapaz. Parabéns ao Carille, belo ano. O time do Corinthians é uma seleção, só não foi lapidado ainda. E ele tá fazendo isso. Ô amigão, estamos chegando perto do final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém e um chupa precisante aqui? Eu queria mandar um abraço pra minha esposa Paloma, falar que eu amo ela. Hoje é quarta, é dia de fazer o porquinho pular, hein, velho. Uma paloma branca. O cara vai ver a paloma. Olá, eu sou o Ale. Olá. Olá. Olá. Mas fala aí, mano. Fala aí. Peraí, faz o seguinte, não faz. Um, dois e já. Olá. Eu sou o Ale. Não, vai de novo, errei, vai. Um, dois e já. Olá. Eu sou o Ale. Alexandre. Fala aí, Luen. Não, mandar um abraço só pra galera que tá sempre ouvindo vocês aí, o Danilo, o Matheus, meu primo, a galera do trabalho, o Bruno, o Leandro, a galera sempre ouve vocês, vocês são show de bola. Obrigado, valeu! Valeu, gente, boa noite. Valeu, parceiro, boa noite. Até mais, tchau, tchau. Tem uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Fala, galera do Estádio 97, aqui é o Wellington de São José dos Campos. Tô ligado no Estádio 97 e eu tenho opinião sobre o Campeonato Paulista. É um campeonato que não pode acabar, senão vai acabar com os clubes do interior. O interior precisa voltar a ser forte. Um abraço pra galera torcedora da Águia do Vale. Voa, Águia! Voa, valeu, boa, um abraço. Águia. Mais um WhatsApp. O pessoal do estádio, boa noite. Estou ouvindo o programa aqui. Eu tenho uma informação aqui mais relevante que é do Benja. Eu ouvi que se o Palmeiras começar a negociar com o Everton Ribeiro... O CAD vai proibir aí, porque senão vai ser monopólio dos jogadores bons no Brasil, não vai dar chance pra ninguém. Embolado, um abraço pra todos aí, valeu. Valeu, amigão. Acabei de confirmar, é verdade. Palmeiras não é. Esquece, tá descartado. Não é. Não, a pessoa falou pra mim que é muito dinheiro, muito, e que o Palmeiras hoje não fará isso. É muito dinheiro. Mas quem no Brasil não tem... precisa, tá? A informação que eu tenho é que é 5 milhões de euros por 70%. Olha, eu não sei se o São Paulo de repente não vai vender o Lianco e transferir a grana direto, hein? Porque o Globo Esporte deu aqui que o Lianco recebeu uma oferta aqui do Torino, pra mim o Lianco que poderia ser titular da zaga do São Paulo, senão o primeiro reserva, mas diz que o Torino chegou forte pra pagar 6 milhões de euros e mais um percentual por produtividade. Então pode ser, a informação que eu tenho é 5 milhões de euros. E ele tem que ir hoje. Por 70%. Porque tirando o Palmeiras, velho, quem é que tem... O que a pessoa falou pra mim, 5 milhões de euros por 70%, o que chama atenção é o salário. 500 conto? 700. Ah, mas deve ser aquela história, né, entre salário e luvas diluídas, né? Porque é lógico. Mas, então, o Palmeiras pode descartar, falou pra mim que... Bom, tá fora. É isso aí. Se for o São Paulo, tomara que seja mesmo. Bom jogador, né? Ótimo. E paga nosso direito aí também, porque o jogador foi revelado no Corinthians. Nossa. Mas se for de direito, a gente paga. Porque vocês estão cheios de querer dar perdido. O que não é certo é pagar quando o jogador não foi formado. Estão cheios de querer dar perdido. Vocês querem dar o migué, né? É, quer dar migué. É, estão cheios de querer dar perdido. Ficaram enrolando por ele pra pagar até aquele negócio do Lucas lá. Clube ferrou e não pagaram. Não pagaram. Não pagou. Não pagou sim. Não pagou sim. Prova aí, outro. Pagou sim. Não pagou não. Vou pôr o presidente do Corinthians amanhã no ar aí. Inclusive, ele vai passar vergonha. Inclusive, vai te mandar o recibo no WhatsApp, seu vacilão. Põe ele no ar e aproveita e pede pra ele explicar por que trocar o Marlone pelo Clayton. Olha só, amigo, pro inferno, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento pra você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital, botão push start, câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan! Legal, é isso aí. Estádio 97 fecha por aqui. RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Paulo Henrique Lima de Castro. Boa, parabéns. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia. Diga, mano. Ô, Sombra, deixa eu só mandar um recado aqui rapidinho, cara. É, inclusive, é uma campanha aí bem legal. É um trabalho que o pessoal tá fazendo aí, chama Todos Juntos por Davi Eduardo. Inclusive vai rolar aí um futsal beneficente aí entre radialistas e artistas aí no dia 26/3. Tá. É o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Presenças aí de radialistas, artistas famosos, aí todo mundo batendo uma bola aí no ginásio de esportes de Itapecirica, lá na Avenida Dona Anila, é isso mesmo, né? É, você conhece essa avenida, Bá? Você que é um cara que roda ali pra região ali de Itapecirica. Mas ó, endereço então, Avenida Dona Anila, tá certo? 1001. É no ginásio ali de esportes de Itapecirica, a entrada é 10 conto, mais 1 quilo de alimento. Vamos todo mundo colaborar aí, porque a campanha é legal demais. Vamos todo mundo ajudar o Davi Eduardo aí, tá bom? Anila, Dona isso. Anila. É isso mesmo, então 1001, tá errado. 1001, é isso? Isso, Avenida Dona Anila 1001. Bairro Olaria, em Itapecirica da Serra. É isso mesmo, tamo junto, rapaziada, é nóis. É isso aí, estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt, por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Valeu, gente, boa noite, tchau. O destaque da programação da Energia. Check. A energética da semana, a qualquer momento. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia, relembrando os bons momentos das pistas. Gatico da Toco, Beto Lini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rhapsody, Mr. Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí, a estreia do Energy Roller. O rink de patinação da Energia. Isso mesmo, um rink de patinação na festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Opner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium.

Energia 97. Night Sessions. Yeah.